Vira lobo? Isso, é. Que é o 2? Não. É o 2, é o 2. Ele vira cachorro. Não. É. Mas assiste o Crepúsculo de hoje e amanhã. Tá bom. Foi o primeiro. Foi o primeiro. O primeiro. Gay. Não, gay de demais. O cachorro foi o primeiro caso de pedófilo em Tramatina. Foi ele. Não foi. Foi. Não foi. No livro não foi. Não, eu não li o livro. Porque teve mais foi. Um. Meu Deus. Mas não é porque no filme mostra que ele não é o primeiro. Quem? Como chama o cachorro? O Jacob. O Jacob, ele é o primeiro. Que era pra menininha e fala assim. Não é. Já tem. Tanto é que tem. Eu acho que no filme 2 agora mostra uma cena que eles estão. Eles estão na praia e aí ele vê, tipo, um outro cara com uma menininha, uma criancinha. É. Aí os caras falam assim: olha lá. Aí ele baba e fala. Entendeu? Que isso, cala a boca, idiota. A boca. Amor de Deus. Eu tipo assim, nossa, eu quero um filho um dia. Ô, Fred, dá um tapa nele aí pra mim, por favor. Do sonho, né? Não me divirta. Censura, censura. Quem descalça, cara. O que que tem? Que sensacional. Não foi. Tá com problemas técnicos aí, amor? Tá precisando do homem? Vai lá, Breno. Vai lá, Tamirão. Ah, nossa, tá ouvindo. Bom. Caralho, saiba, ó príncipe, que no tempo antes que os oceanos engolissem a Atlântida e a ascensão dos filhos de Arias. De homem! É o começo do filme? É tipo Star Wars? Eu achei que ia ficar traduzindo de verdade. Não, ele tava traduzindo. Pós. Pós, ah, ok. Justo. Beleza. Mas pós, tipo, já tá morto ou pós. Sumido? Muito pós ou pouco pós? Muito pós ou pouco pós? Defina. Muito pós. Pouco pós. Pouco pós. Pouco pós. Pouco pós. Tá vivo ou tá morto? Rei, tá sumido. Tá rei. Tá rei? Tá rei? Tá rei. Tá rei? Tá rei. Tá peste. Tá rei. Tá rei. Tá rei é bom. Tá rei. Ele tem vários caminhos para o sul. Tá bom, é que muito pós não teria meu país, né? É, aí o Brandon não joga. Joga com o pós escrito. É, vou matar ele. Beleza, então. Bem-vindos à Era Iboriana. Vocês estão neste exato momento no reino de Zingara. Cuidado com os dados aí. Um reino costeiro. Um reino de espadachins honrados, galanteadores que usam um estilo de luta cheio de floreios e floretes. É bicha. Um reino vizinho ao maior reino de toda a Era Iboriana, o reino da Aquilônia, o reino que atualmente, já há algumas décadas, é governado por um homem que conquistou o trono por si só. Um homem que veio do norte, das Terras Bárbaras, inspirando dezenas de outros que vieram a seguir os seus passos. Ele esqueceu. Se tornou ladrão, guerreiro, soldado, pirata, mercenário, nômade do deserto, líder de Zuagires, até que ele finalmente se tornou o rei do maior império de toda a Era Iboriana. Conan, o rei, governa ainda com mão de ferro, mas sabedoria também, o vasto reino da Aquilônia, que se tornou ainda mais próspero do que era outrora. Em seu reinado, Conan, já nos seus primeiros dias, teve que lidar com conspirações de pessoas que tentaram assassiná-lo. E dizem os boatos que Conan foi abençoado pelo próprio Mitra, para que seu trono não fosse deposto. Dizem os boatos que o próprio Mithen intercedeu e fez com que Conan conseguisse perpetuar o seu poder neste reino. É o deus. Mithra é um deus. É o nosso Mithra. Nosso Mithra. Assírio, Sumério, o deus do nosso mundo, é o Mithra daí. Assim como Ishtar. Ishtar também existe nesse mundo. Ishtar era o pai de Mithra, não era? Uma coisa assim? Ishtar é a Ishtar, não é? Depende da fonte. É, depende da fonte. Enfim, Ishtar, o que tem no nosso mundo, né? Tá na Era Iboriana. Assim como Set, a serpente, que governa o reino da Estígia mais ao sul. Com traição e veneno, fazendo com que muitas e muitas e muitas pessoas passem bons bocados, maus bocados, né? Por causa dos desígnios desse deus ofídico. Nesse momento, vocês estão no reino de Zingara, mais precisamente na cidade costeira de Córdoba. Cadê o mapinha? Joguei pra vocês? Não, tá aqui. Zamora. Córdoba, vocês estão. Vocês estão nessa cidade. Todo mundo junto? É isso que a gente vai discutir agora. Vocês estão nessa cidade de Córdoba. Eu não. É uma cidade costeira, próspera, uma cidade bem rica, bem movimentada, da qual navios chegam e saem o tempo todo. Navios que vão pro grande oceano e costeando o continente para fazer comércio. Navios piratas também que vão para as Ilhas Baraxas, um local assim extremamente perigoso. E navios que vão para além das Ilhas Baraxas, em locais não mapeados, buscar tesouros. E eu quero saber assim dos personagens de vocês, daquilo que foi definido de história, de histórico, né? Que motivos vocês teriam para estar em Córdoba nesse momento? Tá, meu personagem então, ele tem dois motivos. Certo. O primeiro motivo é porque ele sempre tá fugindo. Ele okay. É caçado pela lei. Tá sendo caçado. É, então ele sempre foge por ele ser daquela guilda, a famosa. Sim. Black Hand, né? Então ele está lá também porque ele teve uma ordem pra matar alguém. Ok. Como a mão negra, tipo, pra essa galera, quando os caras pedem, você acata, né? Tipo, uma seita bem, uma guilda bem certo. Fiel, né? É, então, o motivo de caça, ele tá sempre andando, mas uhum. ele foi contratado, eles pediram para que a Mão Negra resolvesse um problema. E aí, fica nas suas mãos, se vai ser algum principado, ou algum líder de outra guilda, que não seja de ladinos, né, mas líder de outra guilda ali que tá causando um problema em algum lugar que foi contratado, enfim. Certo. Você tá lá fugindo e caçando. Fugindo e caçando. Beleza. É caça e caçador. Caça e caçador. Próximo. Eu estou procurando ingredientes alquímicos diferentes do que tem na minha região. Qual é a sua região? Macumba. Eu sou de Hyperbórea. Nossa, tá longe, hein? Exato. Por isso que eu... Ah, mas eu também tô longe. Você é russa? Yes, sir. E sem roupa? Basicamente. É assim que eu vou. Resistência. Determinada. Atrás de ingredientes raros, exóticos. Do calor. Do calor, é. Os reinos costeiros são locais assim excelentes para você encontrar esses ingredientes. Chega em navio. É. Chega em navio de monte. Coisas. Famosas especiarias ali, né? Especiarias. Bizonhas, bizarras. Quem mais? Eu tive uma perca recente que me fez ver que a minha tribo ela estagnou. Ela parou ali, batalhas que não saiu disso, então eu decidi explorar o mundo. Ok. E levar a palavra. Quer mais alguém? E conhecer o que o mundo pode me prover. Perfeito. Um clássico aventureiro. É, aventureiro. E um reino costeiro é o melhor lugar para você buscar esse tipo de coisa. E aí, vocês? Cara, eu tô buscando grana, negócios, serviços. Tô Tô no cais procurando trampo com o estivador, como algum barco que precisa de ajuda e aí, buscando serviço. Certo, e você... Atrás de riquezas imemoráveis. Você encontra nessa cidade, inclusive, muitas oportunidades para isso. E, obviamente, as oportunidades maiores elas estão no oceano. Mas tem essas oportunidades aí, você vai poder escolher. Eu vim conhecer um tutor de floretes para aprimorar a minha arte de duelos. Ok. É um tipo de combate um pouco diferente do usado em Aquilonia, mas é algo que eu já estou acostumado. Certo. Mas é muito bom. Esse é o lugar certo. É Zingara, a galera dos floretinhos, né? É. Boa, até boa. Beleza. É aquela do gulão? Sei lá, mano. Tá bonito ainda. Ô, Combo, você definiu seu nome, Combo? Combo. Combo mesmo? Mas meu nome já tinha. Não, já tinha o nome. Zafar. Zafar Combo. Zafar Combo alguma coisa. Zafar Hakur. Zafar Combo Hakur. Mas eu chamo Combo. Zafar Combo na ficha. Meu nome é Zafar, mas o pessoal só me conhece como Combo na ficha. Combo na ficha. Historinha. É o negócio. É, porque, né, mas na verdade é ele é o é meio do Oriente, né? Uma parada assim. Então é isso. É na ficha. Não, árabe. Arame. É, mano, aí, ó. Certo. Olha lá que básico. Perfeito. Zafar, eu adotaria esse nome. Não, mas é meu nome, Zafar Combo na ficha. Acabou de ser alterado. Zafar Combo na ficha. Mas aí a galera só conhece pelo codinome, né? Por causa da na mão negra, ninguém fala nome. Certo. É o, é o combo na ficha. Combo com K. Combo com K. Combo na ficha. Eita, cara, que top. Ou pode ser, você pode escolher. Qual que é o seu nome? Zafar Combo na ficha ou Zafar Combo com K? Aí você escolhe, tipo, Carol com K, é Combo com K. Combo com K. E aqui é o Kenny. Ok. Beleza. Vocês estão nessa cidade, tá? É uma cidade, assim, fervilhante de pessoas. Os aromas que chegam às suas narinas são diferentes de tudo aquilo que vocês estão acostumados, certo? Boa parte de vocês está acostumado com os rigores do inverno, no norte gélido, onde vocês praticamente não sentem aromas, são muito raros, especiarias, esse tipo de coisa quase não existe nas terras de vocês. Aqui, vocês sentem isso em profusão, certo? O Zafar está acostumado com o deserto, com o cheiro de areia, certo? E com outros odores um pouquinho mais inebriantes que Zamora produz, assim, em profusão. E para você também, o que você sente aqui é muito exótico, muito diferente, muito atrativo. O que talvez estivesse mais acostumado com isso seria o Sir Alphonse. Que do tá lado. Do lado ali, já passeou por Zingara algumas vezes, certo? E... para você, essas coisas que estão aí não são muito estranhas, tá? Mas quando você vai andando assim ao redor do porto, você nota que existem alguns aromas, algumas cores mais exóticas do que de costume, tá? Você nota que tem coisas diferentes nesse lugar que você tá. Suspeito. É, eu sou um tipo intrigante. É que você não é um aroma. Cheira meu cangote aqui. Intrigante, pra dizer o mínimo, mas até causa suspeita, assim. Vamos brincar de fazer teste? Bom, eu quero estar ofuscado. Eu quero estar ofuscado. Beleza, você não enxerga o inimigo chegando atrás de você. Posso falar? Se vai perceber, eu já falei. Não, eu quero mandar em stealth, Jess. Eu sempre, tá? Cara, que trampo, hein? Ah, é o trampo mesmo. Vamos lá. Cada um de vocês busca uma determinada coisa. Sim. E eu quero saber de que forma que vocês vão procurar por essa coisa dentro da cidade, tá? Vocês podem fazer um teste de discernimento, tá? Que seria mais uma, como se fosse uma intuição. Vocês podem fazer um teste de furtividade para ficar se esgueirando e ouvindo conversas, tentando captar informações, tá? Vocês podem fazer também um teste de guerra para tentar entender a lógica das defesas da cidade e favorecer isso, informar vocês como que vocês encontram isso que vocês estão buscando, tá? Vocês podem fazer um teste de ladinagem para roubar informações. Quem que eu tô buscando? Não sei. O que foi que você buscou? Isso que eu tô falando. Nosso objetivo. É que você deixa eu começar. Um teste de saber também se aplica aqui pra você ter conhecimentos da cidade, certo? Ou um teste de sociedade, tá? Também pode ser aplicado aqui pra vocês se enturmarem, se misturarem ao local, tá? Encontrar, vender itens, obter informações. E também, assim, um passo a mais de dificuldade seria um teste de sobrevivência, tá? Quem que eu busco? Vamos definir quem você busca. Se é uma pessoa de galera, se é um bandido, se é uma pessoa que é um mercador. Sobrevivência. Tudo quem você busca é um mercador. Geralmente é... Um mercador natureza. Muito rico, de Zingara, cujo nome... Eu vou precisar de caderninho. Pega aí. Você quer o quê? Um só pra você, princesa? Então você... Pode ser um post-it, você que vai escrever muita coisa. Você vai ficar responsável na animação. Tem uma folha suficiente? Posso ficar? Posso ficar? Pega o caderno na mochila ali. Vai ser rasga as folhas pra você. Boa demais. Com vocês mesmo, né? Tem coisa de banho aqui, ó. Do quê? Banho, pode ser banho. Ah, é... Armário. Vou anotar as informações, não sei o quê. Ok, vamos anotando. Idiota, por que você não trouxe o caderno pra escrever? Porque não vai precisar de muito. Você já respondeu. Ah, tá. Que é idiota. Mentira. Ok. O mercador que você busca chama Zorik. Zorik. Tá? É um mercador rico. Um mercador especialista no comércio de... As especiarias que o Tamir não quer? Especiarias também, né? Mas assim... É vivo ou morto? Fascinado por pedras preciosas. Eu quero. Esse mercador, ele... passou a perna na Irmandade, numa negociação que foi feita. Pedras foram vendidas a ele para arrecadar valores. E ele avaliou essas pedras abaixo do valor de mercado. A pessoa que fez a negociação, obviamente, não está mais no mundo. Foi de arrasta pra cima. E a Mão Negra busca punir e dar o exemplo para outros mercadores para que Zorik não faça mais esse tipo de coisa. Esse é o erro, com esses inimigos. Bom, definam seus testes e que forma vocês vão fazer isso. Né, como que vocês vão estar buscando exatamente o que vocês querem e rolem os testes para mim. Eu posso estar há mais de um dia nessa cidade? Não. Todos vocês estão há mais de um dia, tá, se vocês então desejarem. Eu sei onde ele se encontra normalmente, que ele é bem famoso na cidade, como estou há mais de um dia. Porque eu quero fazer um teste de observar para ver sempre essa movimentação dele, que ele deve ter, querendo ou não, seguir um padrão. Certo. Entendeu? Então eu quero fazer um teste de observar para seguir como se ele é com segurança, como que é o segurança, a casa dele. Então eu observo sempre ali, sai da casa, tá o horário normalmente da manhã, vai tal lugar, vai no posto. E acompanhado aqui, aquele não sei o que. Você quer fazer um cronograma do dia dele. É. Beleza. Depois de um tempo dentro da cidade ali, conhecendo o local, se entornando, você sabe onde fica o comércio dele, fica próximo do porto, tá? E aí você consegue ir até lá pra fazer essa sondagem, essa tocaia contra ele. Tá, vocês vão jogar então todos os testes, com exceção do teste de sobrevivência, se alguém optar por ele, tá? Porque é uma situação um pouquinho, que foge um pouco da situação de sobrevivência, mas também dá pra usar. Tá? Todos os testes vão ser testes de dificuldade média, D1. Precisa obter um sucesso para passar no teste. Beleza? Dois dados. Vocês vão jogar. Ah, peraí, acho que vocês começam. Não, não começa com um tempo, não. Tá. Mas vocês têm furtivo. Eu tirei um 7 e um 15. Meu teste era 16. 16. São dois sucessos. São dois sucessos. Você gerou um ímpeto. A gente tem a fichinha? Isso, pega uma fichinha para você. Tá, eu quero ir pro cais. Tá bom. E eu quero parado, observando, eu quero fazer um teste de observar a melhor oportunidade possível. Aqui eu vou visualizar que é que me seja mais rentável ou que me traga o maior benefício possível das opções que eu tenho na minha frente. Ok, joga então. Eu posso ter feito dois testes para fazer um sempre estar em stealth, Jeff, nesse negócio? Eu quero sempre estar em furtividade. Pode fazer um teste de stealth. Isso pode gastar o ímpeto para gerar um D20 extra. É bom, hein? Ah, detalhe. Importantíssimo. Nesse sistema, o ímpeto, diferente de outros sistemas, ele nunca pode ser inútil. Então não existe a situação de, ah, eu vou gastar antes pra ver se vai dar certo. E aí, sem, não tem gasto inútil de ímpeto. Ele sempre é usado quando ele é necessário. Joga 3, então. Agora. Joga 3. O ímpeto que a gente começa. Mas eu não posso jogar depois de... Dois sucessos, Jack. Usar depois de jogar os dados. Depois de saber, por exemplo, dano, pode... Mas se eu tenho dois sucessos. Causei, ah, joguei dano, mas toda a proteção do cara amorteceu. Não, vou gastar o ímpeto pra jogar mais dano. Mas no teste normal, você pode jogar depois de dar resultado. Eu acho que no teste normal, sim, também. Como é que é? Eu tive dois sucessos e uma complicação, que é um 20, né? Opa, dois sucessos e uma complicação. E por ter, gastado, por ter sido um de ímpeto, não muda nada. Porque eu gastei o ímpeto pra ter esse terceiro dado, foi o dado que deu complicação, não muda nada. Não muda nada. Você deu um azar. É, esse foi o dois sucessos. O ímpeto esse eu tive dois sucessos, eu ganhei. Você teve dois sucessos, tá. O teste de stealth... O teste de stealth, ele é um pouquinho diferente, no caso. Porque o teste de stealth, ele vai ser um teste disputado por quem tá observando você. Então eu vou rolar um teste para possíveis NPCs que possam estar te observando. E quem tiver mais sucessos, vence. 19 e 20. Ah, eu tenho um ímpeto extra para furtividade. Você tá vendo? Eu posso gastar meu ímpeto 18 e 16. Rolar um outro dado? É. Pode. Eu tô jogando a ideia. Não, pra rolar. Os dados tá acostumado. Não, posso pra rolar. Não sei, já viciou ele, né? É. Não. Eu só falo que eu tenho ímpeto extra pra furtividade. Vendo as regras de ímpeto, você pode rerolar. Ah, tá. Já tem regra de ímpeto aqui atrás. E se eu gastar aquele ponto de não sei o que lá, que é mais de uma... Ô, Jeff, eu e o Tampo estamos jogando D&D. Vocês estão jogando D&D? É. Por quê? Ele tirou 16, 18, eu tirei 19 e 20. Ok, foram duas falhas, então? E o meu uma complicação. Você tirou uma complicação ainda por cima. É? Beleza. Que teste que você estava rolando? O meu é sociedade. Sociedade, conversando com as pessoas. Isso. Beleza. O meu era de observar, porque eu tô procurando ou alguma guilda de... Ah, não, rejogar dano. Mercenários. Ou o líder da cidade. Tipo, vai o que eu achar primeiro. Certo. Tá? Ok. Deu quanto de sucesso aí? Zero sucessos. Zero complicações também. Não, eu vou... Boa. Jeff, o meu foi... Quer ter um sucesso a um custo? Não. Ô, Jeff, e agora se eu tirei um? Dois sucessos. Então agora eu tenho quatro sucessos e uma coisa ruim. Uma complicação. A menos que você tenha foco 1. E aí, deixa eu te perguntar. Senão é só um sucesso. Por mais que eu fiz quatro sucessos, agora vai ser resistir, é a diferença se eu ganhar que eu pego o ímpeto de novo. Isso, exatamente. O meu foi um sucesso e uma falha, tá? 3 e 17. Não, é só um sucesso. A menos que seja 20, aí você tá. Esse teste eu vou jogar fechado pra beleza. Você não saber. Mas aí eu não sei se eu ganhei ímpeto ou não. Nesse caso, não. Ah, nesse caso, quando é combate? Quer disputar. Tá. Agora... Peraí. Deixa eu confirmar. Vamos lá, estamos em modo tutorial. Eu acho que não, senão não faz sentido. É, senão não vai saber, né? Você sabe o que eu acho que ainda faltou? Um negocinho só. Ketchup. No... É que eu gosto de Ruffles. No Paulistão, vem de uma marca de salgadinho chamada Gulão. É um salgadinho assim, ó, custa 7, 8 reais. Eita. Dos manos. Vou falar pra você, tá derrubando. Ok, o personagem conseguir a maior quantidade de pontos de ímpeto tem sucesso. E foi, desligou, você falou, não entendi. Perdão? Também não entendi. Zé, pega o potinho, você tem um potinho. E os pontos de ímpeto, eles são reduzidos pelo valor do defensor. Certo. Beleza. Então, você gerou ímpeto normalmente nesse teste de stealth, tá? E você pode usar esse ímpeto já nesse teste ou jogar pra pool do grupo, ok? Tá, eu não tenho limite de ímpeto? Hã? Não tem limite de ímpeto? É 5, não é? Não. Fortuna, vou colocar mais um. Hã? Ah, não, tem limite de ímpeto sim, são... Fortuna, eu sei que é 5. Não sei, é os 5 sucessos agora. Deixa pro pool. Acho que você pode ter no máximo 6 de ímpeto. Então, não faz sentido, entendeu? Nós já gastei. Não. Ô, oh, caramba. A reserva do grupo pode ter no máximo 6 de ímpeto. O ímpeto que você gera, se você gera 15 de ímpeto, o pessoal é pessoal. Você gasta o que puder gastar, o que não puder vai pra pool do grupo. O que passar de 6 da pool do grupo vai pro lixo. Pode gastar, eu gastei 5, eu tirei 4. Não. Eu não posso guardar. Vou rolar mais um dado. Não, certo. Eu tirei 16, outro sucesso. Eu ganho o ímpeto de novo ou não? Porque foi o ímpeto que eu gastei pra... Não, não, peraí. O ímpeto que você gastou agora, você não pode gastar pra rolar outro dado nesse teste. Isso. Ah, então não gastei. Não, não. Então vai poder usar ele para os outros usos. E aí a gente vai pôr tipo na pool do grupo, fica isso? Isso, é pra pool do grupo que sobrou. A gente põe. Não sobrou, meu. Você tem 4 de ímpeto, esportesa rara. Se você não usar os 4 agora, vai ter que ir pra pool. Vai pra pool ou vai pro lixo? Então vai pra pool. O que você ia falar? Vai pro lixo. Quero jogar sozinho. Então, beleza. Ó, cadê a tampa? Vamos lá então. Vamos começar daqui. Vamos fazer aqui. Eu tive 2 sucessos, viu, amor? Ótimo. Sem complicações? Sem complicações. Beleza. Bom, você tá dando essa procurada na cidade, investigando para ver se você encontra uma guilda de mercenários ou para ver se você encontra uma liderança na cidade. Assim, há uma primeira... Eita. A uma primeira vista, quando você vai observando essas coisas na cidade, a cidade é muito grande, muito confusa, muito caótica, muitas pessoas circulando pra lá e pra cá, você não consegue identificar essas coisas. Pra você que vem de fora, inclusive, é até um tanto quanto assustador aquela quantidade de pessoas que tem ali circulando. São pessoas assim, muito diferentes do que você está acostumado, pessoas que estão vestindo roupas desnecessárias, muitas e muitas camadas de roupa numa região costeira e quente como essa. Não faz o menor sentido. São pessoas que você observa, essas pessoas de longe, vocês notam nessas pessoas uma certa malícia, até mesmo uma certa maldade. Tá? E isso vai deixando tudo você confuso. Totalmente confuso. Tá? Você não consegue encontrar o que você consegue, o que você pretende. Tá? Mas isso vai te dando uma direção. Eu pensei que seria um pouco mais parecido com o que eu estou acostumado. Por exemplo, você pega líderes, é fácil você identificar líderes. Certo. Pelo menos nas tribos que eu conheci, no meu pessoal. Sim. Quando eu vim para cá, é diferente, porque os líderes, eles não se vestem como líderes, se vestem como fanfarrões. Exato. Então eu não consegui identificar. Os líderes não são aquelas pessoas fortes, ágeis e sagazes, inteligentes. Exatamente. Não, os líderes aqui normalmente são as pessoas mais balofas, covardes e corruptas possíveis. Sim. Tá? E aí você acaba não ficando confuso, não encontrando, mas isso vai te dando uma... Nessa busca vai te levando numa certa direção. E essa direção é a direção mais óbvia para a qual a maioria dos passos rumam, que é a direção do porto. Quando você se dá conta, você está na beira do porto, diante de uma taberna. Tá, uma taberna grande, assim, bem movimentada, cujo nome é o Caneco Quebrado. Morre. Dois sucessos. Um local, assim, propício para você conseguir informações. Eu vou entrar e vou buscar uma mesa, ao canto, com vista para a porta. Certo. Encosta para a parede. Cara, eu vou matar esse maluco, não vou segurar ele. Sem janela, sem nada, se possível, um lugar assim. Maravilha. Vai segurar por vai, sabe? Logo, rapidamente, vem uma atendente, tá? Uma moça jovem, esbelta, tá? Serve o que você pede ali para ela, tá? E não vamos considerar custo de ouro nesse momento, por enquanto. Depois a gente vai ver certinho como é que funciona a mecânica de manutenção, de comemoração, mas é uma coisa por vez. Eu peço uma comida, mas eu não como comida. Eu arranco uma maçã na minha bolsa e começo a comer a maçã observando o lugar. Ok. Vai comendo, vai observando, você vai vendo que ali é um pouco mais agradável para você. Ali você vê algumas pessoas que valorizam, assim, mais a parte física, até mesmo a parte intelectual. São pessoas que têm um vigor, assim, que se demonstram aptas ao combate. Pessoas que são mais alegres e mais sinceras do que aquele bando de falsidade que você tem acompanhado dentro da cidade desde o momento que você chegou. Tá? E pessoas que bebem. E você sabe que o álcool ele é, bárbaro, é o melhor lubrificante social que existe. E você se sente um pouco mais à vontade nesse ambiente. É, mas eu não tô bebendo. Ok. Eu não bebo. Não bebo, ele não fuma. O que, que é? Não sei. Você criou um bárbaro ou você criou um padre? Bárbaro. Ele é um lobo solitário, ele tá com... Como é que é o nome do... É um cervo solitário. Do filhinho do lobo solitário? Lobinho solitário? É lobo... É lobo... É... Solitário dentro do pai? Lobo órfão. Depende, só eu. Se ele fazer o lobo solitário. Pai, faz uma fichinha pra ele, louco, não é junto. É... Bom, você chega nessa taverna ali, você se aloja, para um pouco pra respirar e se familiarizar com o local. Ingredientes. Dois sucessos. Bom, cuidado era um, né? Então você tem um ponto ímpeto. Você vai usar pra esse ponto ímpeto pra alguma coisa ou vai... Pra que eu vou expandir pra isso? Beleza, joga pra pool. Joga pra pool do grupo. Certo. É muito fácil você encontrar os ingredientes nesse local. Tá? É até bem óbvio. O ponto principal pra você encontrar isso é no porto. O mercado no porto. Onde chegam as coisas de fora, as coisas mais exóticas possíveis. E o mercado está abarrotado de coisas ali, que chegaram recentemente, certo? E estão sendo comercializadas ali. Tem coisas de monte para você se deleitar. Posso comprar alguma coisa? Pode. Comprei então. Comprou. Você tem, aqui no sistema eles orientam a dizer que você comprou componentes para você fazer suas magias. Eu não posso escolher? Você pode escolher. Você pode determinar... não. As outras coisas você vai comprar. Tô sendo específico no caso das magias, tá? Okay. Você pode especificar que eu... Pode uso não sei o que, língua de Taturana... Você pode especificar em minúcias e manter um registro disso. Ou simplesmente dizer, passei em tal cidade e comprei componentes de magia. É que, por exemplo, assim, para a alquimia e os... Tratamentos menores são específicos. Certo. Aí eu poderia comprar pra esses específicos, então. Pode comprar gastando seu ouro aí. Tá? Vamos ignorar um pouquinho dessas questões de manutenção por enquanto. Mas aí você gasta seu ouro pertinente. Depois você vê quanto é que precisa. Beleza. Joia. Certo. Procurando o mercador Zorik. Na verdade, já sei onde ele tá, tô observando toda a rotina. Você não sabe. Você não sabe. Você sabe da rotina dele. Ele sumiu, lembra? Quantos sucessos e uma complicação? Não, os daí foi pra stealth. Foi pra stealth? Foi pra stealth. E aliás, eu ainda posso ter mais um sucesso ainda porque... aliás, eu posso ter mais um sucesso porque bom, o furtividade anterior tem um ímpeto sempre que eu tô escondido. Me dá dois de complicação, de perdição aí, por causa dessa complicação. Não, dele. É daqui. Tirei uma complicação e quatro sucessos. Stealth, tá? Ok. Tem outra coisa ainda? Não, é essa aqui é a que a gente joga no... Essa aqui é a minha... Um de complicação de perdição, tá? Louco, dois por causa de uma... Dois por causa de uma complicação. É, exato. E quando eu tive... Ah, o acerto crítico, na verdade, não me dá ainda. Vira dois sucessos. Vira dois sucessos. E aí, o que for além do... Além do que necessário, da dificuldade, vira ímpeto. É que esse, na verdade, é combatível. Ataque ou defesa ganha? Hã? Porque eu sou ataque, como stealth. E a defesa é você. Quem que ganha esse empate? Aí, define novamente, tá? Pode fazer um... É de acordo com as circunstâncias. Tá. Pode ser quem tem o maior atributo, maior graduação de perícia, pode rerolar. Tá? Varia, não tem uma regra específica. Tá, você quer ganhar uma rerolada? Engessada. Dá uma rolada. Lá ele, Hadouken, Get over here. Bom, aqui. Mercador Zorik, você vê o comércio dele, mas você não vê-lo. Os dias que você fica na cidade, você fica observando, você não vê em nenhum momento a loja dele, que fica à beira do porto também. Eu vou direcionar todo mundo pra lá. É uma coisa importante que eu não disse antes, tá? A aventura que a gente vai jogar é uma aventura baseada em localidade, tá? Vocês têm que estar numa localidade específica pra aventura rolar. Então, o início dela vai ser um pouquinho forçado, tá? Esses ganchos. Sabemos todos os trâmites. Tá? Pra gente ir nesse modo tutorial também, aprendendo as rolagens, não tudo. Quero. Tá sentindo como são as roladas? Lá ele tá. Tá, então beleza. No meu stealth. É sucesso, tá, Bruno? Não, pera, meu. Dois de stealth. Oculto. Você não levanta suspeitas de ninguém. Você tem certeza, convicção de que você tá quatro oculto. Sucesso. E que você não chamou a atenção nem dos orcs, nem de qualquer lacaio vigia que ele possa mas ter. Espreitando. Não tá lá, seguindo o que eu observei. Todos os dias que você permaneceu observando, ele não está lá. A loja dele está fechada. Nunca tempo. Viu ele. Você nunca chegou a ver. Eu não vi ele. Tá, e meu teste de observar então foi só sucesso. Você observar, é isso. Você ficou oculto. Você travou um padrão. E meu teste, sim, mas eu não tenho. Você ficou oculto. Não levantou suspeitas quanto à sua presença ali. Tá. De forma que isso pudesse fazer com que ele falha, fugisse. Minha falha de stealth expressou para observar. Basicamente isso. Não, sua falha de stealth virou duas complicações. Ah, ok, ok. Que é um dano para você. Duas maiores perdições. Tá, legal. É. Mas o usuário que ele não está. Tá. Ele não está ali. Mas eu observei, consegui observar a casa dele e a loja dele, que estão com movimento de segurança. Sim, sim. A loja dele está trancada e não tem pessoas entrando ali, transitando para segurar. Para dar segurança. Quem parece o quê? Quem parece o Brad Pitt? Aí você pode ficar observando. Ou tentar fazer alguma outra ação. Não, vou tentar fazer. Beleza? Tá. Só um minuto. Vou matar o Tampico. Thorgrim. Da taverna. Tá vendo isso? Thorgrim. Pois não. Nossa, você fica quente comigo. Querendo. Observar, né? Teve quantos sucessos mesmo? Observar um sucesso, sem complicação. Oh, que beleza, cara. Cidade é bom. Você chega no porto, local mais óbvio para você conseguir, que você busca, tá? E buscando uma oportunidade boa, você encontra três oportunidades. Três oportunidades muito boas, inclusive. Tá? Existem três naus no meio do porto, ali no meio do cais, que estão recrutando marinheiros, recrutando marujos. Eu vou mostrar pra você a imagem das três naus. Tá boa? Ó, nau. Isso, pô. É o nau, cara. Cabeça de... Eu vou escolher qual nau que eu quero ficar. Qual nau você vai entrar? Não. Como é que é? Qual nau que eu quero entrar? Qual nau ele vai entrar? Eu sei que qual nau que eu quero entrar, eu vou escolher. Qual nau você quer? É isso. Tem o de cabeça de bode. Existem essas três naus que estão cabeça no porto. De o nome delas... Lázaro. E a Galeus. Tá? O nome delas, gravado nela, tá? Galeus. É um longboat, uma barcaça, tá? Pequena, que cabe umas 10, 15, 20 pessoas, talvez, ali. Tá? Possui remos e um único mastro com vela, tá? É um bote do Titanic, isso aí. Com uma vela. Top. Certo? E... Imperator é um dracarzão. E tem uma... Ela tá ancorada no cais, tá? E tem uma placa, né? Recruta-se marujos. Sem muitos detalhes, certo? Próximo ali tem a Lázaros. Ramos. Tá? O Lázaros, como é que é o nome dessa embarcação? Levanta que anda. É um COG em inglês, mas eu não lembro a tradução. Cosmagal. Tá? Enfim, é uma embarcação grande, uma nau mercante. Ah, uma galena, não é? Galena, não é assim? Eu acho que alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Tem o galeão, uma galeão é navio de guerra. E... Né? Então. Tem nela uma vela grande, certo? Alguém inglês, existem né? Alguns marinheiros que estão ali, certo? E também tem uma placa na frente dela. E a placa dela está escrito de forma mais elaborada. Precisamos de homens corajosos e ávidos por tesouro. E... É isso aí. Né? Já deu uma... E tem a Imperator, ou a Imperator, que é uma nau de guerra. Um dracar. Que tem trocentos remos, uma grande tripulação, tá, que já está lá dentro, e tem uma placa nela. E a placa dela está dizendo também, de forma um pouquinho mais elaborada do que a primeira, que precisamos de homens corajosos dignos, honrados e que saibam combater. Essa não é pra gente não. Paga-se bem. Eu vou pra Imperator. É na Imperator? Se ficar vivo, paga-se bem. Pode ficar com você. Vai ter a Marcia? E o Sir Alphonse. Deu zica aí, Sir Alphonse? Tirei 19 e 20. Qual teste você tava rolando mesmo? Sociedade, sociedade, né? Sociedade. Você acha que aí é um local de muito perigo? Melhor você embora. Tem cavalo? Você fala que eu não tem vou um cavalo aqui, de não. Guerra. Tá no meio da cidade com cavalo, né? Ok, Sir Alphonse. Você tá andando pela cidade e conversando com as pessoas. E procurando... Você quer dar o nome do cara? Do mestre de esgrima? Edgar. Edgar. Aí o sobrenome não sei. Alan Palmer. Porque é espanhol, né? A gente tá na Espanha. É. Aqui é Espanha? Como se fosse Espanha aqui? É Córdoba. Alan Pontius. É Espanha. Faz sentido, pô. É, isso aqui é Europa, né? É. Não deixa de ser igual o Sétimo Mar também. O Sétimo Mar é mais, mais Europa. É, isso é muito legal, uma coisa que é importante pra vocês. Cimélia é o quê, então? Cimélia. Você entendeu? Aqui é. Eu acho que... Ó, aqui é França. Aqui tá as respostas. Aqui deve ser a Alemanha. A Cimélia é meio que... É Escócia. É, Escócia. É isso, eu tô de saia, então. Tô de saia. E de gaita de fome? Gaita de fome. Com o saco balangando o pra baixo saco da balangando saia. E vou passar em cima de alguém, assim. Aí, eu passei em cima de alguém, sei que tá com a anal aí. Eu tô na anal da Márcia. Eu tô na anal da Márcia, eu não tô disponível mais, não. Você que falou que você viu o saco. Você está fazendo perguntas a respeito do Sir Edgar. E... Você não consegue encontrá-lo. Tá? Mas você... Eu tirei 19 e 20. Pra seu azar... Você atrai a atenção indesejada. Pessoas começam a tratar você meio rispidamente ao descobrirem que você vem da Aquilônia. Tipo vizinho? Vizinho? É tipo sombra de Araraquara. Umas pessoas meio snobs ali, porque sabem que agora a Aquilônia é governada por um bárbaro selvagem, não por um rei que herdou com poderes divinos o trono. Você começa a sofrer um pouco de preconceito. Tá falando que você tá na década de 30, é negro. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos entrando numa cidade só tem branco e uma criança tesoura. E começa assim, a sofrer um pouco de preconceito. Isso atrai uma atenção pra você. E aí quando você se dá conta, você está sendo seguido por seis pessoas. No. Seis pessoas assim, mal encaradas, meio que mal vestidas, tá? Com roupas assim de tons mais escuros para facilitar com que se ocultem nas sombras entre uma construção e outra. E essas pessoas vão seguindo você. Eu percebo que elas estão me seguindo. Percebo. Em determinadas curvas que eu vou fazendo, né, procurando informações, eu dou uma batida assim na capa e a minha espada, ela tem uma característica marcante. Ela é cravejada de pedras polidas. Então eu toda hora vou mostrando assim e as pedras vão refletindo e aí eles veem que eu tô armado. Ok. É. Pode demonstrar hostilidade, vamos pode chamar uma atenção do caralho. É. Vamos incrementar a complicação. Você quer tentar rolar um teste de intimidação com o Pegas? Seria o quê? Em ameaçar, mas seria ameaçar. Não existe ameaçar. Tá. Eu acho que eu não pus aí. Tem persuasão, será? Não, acho que eu não pus aí os colagens de ameaçar. Peraí que eu já falo pra você, ó. Demonstrações de até força aqui, e poder. Ameaçar, personalidade. Ah, é personalidade, ó. Faca na garganta, feio de força impossível, manchar o chão de vermelho, olhar cortante, olhar do morto. É, olhar do morto. Poder mágico, tocha flamejante e um nome poderoso. Tá? Cada uma dessas demonstrações de força e poder usa uma perícia diferente. Eu acho que talvez aí a única que se aplicar seria o olhar cortante. Ou você pode tentar um tese personalizado para tentar intimidá-los. É que personalidade não é um atributo, não é uma perícia. Não joga nada? Deixa eu ver. Não, só joga uma perícia. Se não é comandante, não é. Persuasão seria. Persuasão? Persuasão é que ela serve pra, tanto pro lado bonzinho como pro lado ruimzinho. Tá, é abrigo os dois. Então, testa aí, ó. Eles estão em 6? Eles estão em superioridade? É desafiador esse teste. Dois sucessos. Dois sucessos? Eu vou gastar uma fortuna. Uma fortuna? Vou jogar um dado extra. Caramba! Já vira um, né? Não, já vira um. Já vira um. Já virou dois sucessos. Se quiser gastar ímpeto da pool, aí você rola. Senão ele vira um. Não. Gasta o ímpeto, Brett. Outro 19. Foi 15. Com 15? Caramba, então deu 3 sucessos. 3 sucessos? Muito bem. Gera dois, bom, eram 2 sucessos, gerou um ímpeto. Deixa eu ver quem é aqui que dá pra fazer. Dá pra deixar na nossa pula. Confiança. Eu vou ganhar um dado de proteção moral por ponto de ímpeto gasto até o início do próximo turno. Ok. Até o início da próxima cena, então. É. Beleza. Marca aí se tem em algum lugar na frente pra não esquecer. Tem lá dentro, tem um post-it pra usar pra fazer essas anotações temporárias, beleza? Uhum. Beleza. Você nota que durante algum tempo, quando você vai agitando isso, eles vão se afastando um pouquinho mais de você, até que eles somem da sua vista. Tá? Você imagina que você os acusou. É o que você imagina. Beleza. Esse é o panorama geral. Tá? Vocês têm mais alguma outra ação que vocês querem realizar? Não, tá de boa, né? Certo. Começando aqui agora. Sir Alphonse, você vai avançando. Em busca. Ai, meu Deus. Do seu... Aqui? Chegado. E aí você nota, depois de um certo tempo caminhando, que o seu teste de intimidação, a sua tentativa de intimidação, ela funcionou. Você intimidou realmente os seus algozes. Porém, não da maneira que você pensava. O tiro, ele sai pela culatra. Eles ficam um pouco preocupados, um pouco assustados com você, dando essa demonstração que você está armado, que você tem uma arma boa, talvez você seja um espadachim incompetente. Eles ficam com medo, de fato. Mas ao invés deles fugirem, eles chamam reforços. Agora tá tendo alvoroço isso na cidade? Hã? Tá tendo alvoroço na cidade, isso daí? Alvoroço? Como é, assim? Muita movimentação diferente nesse centro. Porque tá no centro. Não, mas ele tá nas bibocas. Mas tá tentando cais, fugir do centro. Tá desviando em direção pro porto. É onde eu vou juntar vocês. Eles estão em 10 agora, não um bloco maciço. Mas eles vão se afastando e cercando as ruas e vão meio que cercando você e conduzindo você numa direção específica, que é na direção do porto. Se eu puder, se eu conseguir observar, eu ver o que está acontecendo... Eu também gostaria, né? Isso que eu perguntei. Se tá no lugar que a gente consegue. Certo. Como eu já tô lá no porto, caso ele esteja na tapa, escuta um barulho. Como eu tô observando pra achar o cara, eu vejo essa movimentação também. Ok. Tá observando. Beleza. Eu vejo também. Outra. Tá aí, não, é que eu tava. Os dois. Pensando. Teste de observar, deu um. Você tá no porto. Vou gastar um aqui. Todo mundo tá no porto, né? Todo mundo joga o teste de observar D1. Olha lá, hein? Passou. Passei um sucesso. Um sucesso. É três, zero ímpeto. Três sucessos. Tá largo, hein? 19. Três dados, gastei um ímpeto. Dois sucessos. E aí, três sucessos, ganho... Gerou dois ímpetos. É, então, 1 e 19. Quantos? 19 e 1. Dois sucessos. Dois sucessos. Boa. Nossa, gerou um ímpeto. Gerei dois ímpetos. Peraí. Eu tenho um sucesso. Ah, não. Eu tenho um de observar. Não. Então, tudo bem. Se você não tem foco, um é só um sucesso. É só um sucesso. Tem que ter foco pra começar tem um foco, a gerar não tem? Dois. Entra um de foco. Então, dois sucessos. Dois sucessos. Então, ó. Dois é um sucesso e gerou um ímpeto. Pega um ímpeto todo mundo que gerou um ímpeto. Nossa, acho que já foi. Caramba, esse aqui é do grupo, Masqueico. Não, ele gerou pra ele. Pega pra ele. Mas, tá, porque você não usa. Isso que eu tô se não usar, aí bota no mas grupo. Mas já tem seis a mesa. Tem que usar, senão vai ser gastou por nada. Não tem que fazer. Beleza. Faz igual eu, foi? Foi um sucesso, um 4. Ok, beleza. Não foi abaixo do seu foco? Não, eu não tenho. Ok, beleza. Um sucesso só. Um sucesso. Beleza. Vocês avistam, entrando no cais, um ser. Um ser com E. Com belas vestes, aparência nobre, certo? Chamando a atenção para si. Não que ele queira fazer isso, mas ele está chamando a atenção para si por causa dos movimentos que ele faz. São movimentos assim, tanto quanto elusivos, tentando não chamar a atenção, tá? Tentando voar ocasionalmente, casualmente. Tentando não chamar atenção, mas entrando ali, olhando de vez em quando pra trás, né, batendo na capa, exibindo que ele tá com uma espada. Eu quero deixar gastar um dos meus itens pra não perder, deixar uma ação preparada. Pode? Porque aí eu vi que eu posso fazer uma ação padrão, né, quando você gasta item. Sim, uma ação padrão. E aí a ação padrão que eu queria deixar uma ação preparar. Eu seguro uma ação pra fazer alguma coisa. Ou preparar, na verdade. É, preparar. Segurar outra ação pra fazer depois. Sim, você descreve. Que tá entrando um rei, alguma coisa da Alteza e tal. E provavelmente, como ele tá chamando a atenção, eu quero ver se for alguém que eu vou perceber que vai atacá-lo. Uhum. Eu quero deixar uma ação preparada com a minha adaga de arremesso e eu jogar nessa pessoa. Ok. O que vocês veem é que imediatamente quando ele entra, ele buscando ali um socorro, né? Ponto mais favorável para ele, né? Vocês notam que entram 10 figuras encapuzadas, totalmente suspeitas, atrás dele, em perseguição. Tá, só uma pergunta. Nisso, ele passa diante de uma taberna. Ele parece ter dinheiro? Com certeza. Pra caralho. Alguma dessas pessoas encapuzadas parece ser acima, tipo um líder ali, por esse bandido. Eu tenho um renome negro, eu tenho esse negócio da ladinagem. Talvez. Vamos decidir isso com o nós estamos no porto, só para o fim de entender, tá? Uhum. Imagina assim, um cais e tipo assim, um caminho para ele vir. Não tem braços, ele vai vir num deck. Posso interpretar assim? Tem aqui no mapa da cidade, não tem nada, cara. Sério? É verdade, eu não preciso nem muito desse grandão, né? Pega o petiquinho, lá tem o petiquinho. Pega o petiquinho. Aqui, ó. Nossa, eu imagino que você tá vindo reto. Ainda pode dobrar ele pra ficar melhor. É. Nossa, ele tá quase rasgando. Vamos lá. Esse é bem, hein? Esse é bem. A lógica de... Isso daí você ganhou naquele quando você mestrava dele também nos nossos eventos? Sim. Nossa, eu tenho o meu guardado até hoje. Dia de RPG. Umas miniaturas, livrinhas, cartinhas, isso daí. Isso é muito bom. Ó. Aqui tem um tablado. Que do caralho, é isso que eu queria saber. Tá? De tábuas. E vai aqui vem os comércios todos, tá? Bem, barraquinhas. De água. E aqui assim a entrada você de uma taberna. Isso. Tá. Tá? Aqui, ó, saem. Piers. Temporadouros. Tá, beleza. Tá? Onde. Existem navios atracados aqui. Onde está o Imperator? O Imperator está nesse aqui. Tá. Ele é o maiorzão. Eles estão próximos ali. O tá. Galeus e o Lázaros. Tá. Posso só... Opa. O Brett está vindo aqui, correto? Então. Pode pôr uma miniatura. Peguem miniaturas. Ah. Pega em miniaturas. Tem do assassino aí? Tem aí, não tem aquele assassino aí? Pega a senhora. Que é clássico. Não quero jogar com a senhora. Não, mas senhora tem nada de assassino. Ah, não. Ah, tá. Ah, eu vou ter o Pierre. Melhor. Esse aqui sou eu. Você tem aquele? Você sabe qual que é? Você sabe. Não tem um clássico. Tá pedindo? Eu acho que tem um valor na caixa de miniatura. Aí é complicado. Tá. Ah, sim. Vou pegar aqui. Amor, pega umas fichinhas aí pra mim. Ah, não. Amor, eu sou o Viking. Pega uns botãozinhos. Eu sou o Viking ruivo. O Viking ruivo? Ah, você não, tem peito. Tem um roladinho de aqui, ó. Ó, minha pergunta é assim. Aqui só tem as miniaturas. O Brad tá vindo pra cá. Certo? Acho que é um geek. Top. Papapá, escolhi. Eu subentendo que eu tô. próximo ao que eu escolhi. Eu li a plaquinha na frente dos barcos. Na verdade, você disse que tinha ido até ele, né? Então você estaria mais ou menos por aqui, assim, ó. Aqui é a rampa de embarque. Tá. Aqui uma rampinha pro Galeus também. E aqui uma rampa pro Lázaros também. Tá. É possível aqui, nesse ponto, ter aquelas, as caixas de mercadoria que você é embarcada nos navios, aqui também. Uhum. É possível ter isso. Barris de bebida, tal, tal, tal, ó. Tá. De qual lado eu vim, Jeff? De daqui, qual ó. Lado eu tô vendo? Aqui assim, ó. Esse tá na frente da taverna. Aqui. Aqui, ó. Já achei aqui. Você, esse cone? Eu não entendi. Por que você tá em cima do bagulho? Porque eu tenho um cavalo. Você tá vindo em cima do cavalo? Você não tá vindo em cima do cavalo? Verdade, vocês têm cavalos, né? Eu tenho um cavalo de guerra. Tá, mas você tá andando com o cavalo no meio da rua? No meio da cidade? Eu sou nobre. Ai, que homem. Tá, beleza. Então, você tá aqui, top. Você não, não passou por nós. Eu tô aqui. Ah, você já passou por nós? Ele já passou por nós? Tô passando. Porque o que que era a ideia, tá? Vi a movimentação, eu gostaria de vir aqui, ó. Onde é a loja? Antes dele chegar. A hora que ele passasse por mim, que o primeiro cara viesse, dava-lhe uma caixada. Pra quê? Tipo, sem querer pegar a caixa. Pau! Não me perdoa, sabe? Tipo assim. Onde que tá a loja do meu parceiro lá? A ideia era essa. A taverna tá? É aqui, né? Uhum. Por isso que eu perguntei se você já passou. Se passou, aí. Por trás. A loja do nosso brother é onde? Tá com sono, filho. Quer ir embora? Quer não. Eu não quero não. Taberna. Taberna. Entra aqui a taberna. Bonitinho isso aqui. Tira esse pote de lançar dados. Pode deixar meu pote de lançar dados aí, rapaz. Taberninha. Você consegue de Uber? É porque é um árabe. Eu queria o mesmo lado. Ô Jeff, onde que é a loja do nosso parceiro? Você consegue. É, onde que eu tô? Eu tô na lojinha? Fela da puta. Luginhas. Loja aqui, ó. Vai lá de Uber e daqui a pouco tu vem cá. Nossa, tô longe, hein, Fire? Os caras tá perto aqui. Tá, eu quero. Eu vou estar tá aqui em cima, tá? Tô em cima. Eu consigo, eu quero observar, Jeff. Por não precisa estar tá na loja. Ah, tá. Eu tava observando de longe, né? Você pode estar no pier, na curadora. Vou estar. O que é isso daqui? Cordas. Caixotes e cordas. Bota mais uns caixotes aí. Tá, aqui tem algumas paredes, alguns corredores aqui? Tem. Isso sumiu aqui. Tá, como, eu vou estar aqui no corredorzinho. Aqui, vou fingir que tem um vão aqui. Como que chama? Não, tem um vão. O Brad veio por aqui, mano. Um beco. É que você vai estar bem na entrada? O Brad não, mas veio eu vou estar escondido aqui. Na sombra. Eu vou estar bem na entrada. Ah, tá. Só que na sombra, na mais sombra que tiver, merda de lixo, um monte de coisa. Com porque acho que não cabe tanto nos personagens que querem ficar ali. Não, é porque ali ele tá tipo tão jeito. Se vai passar, eu vou ter saído ali de algum lugar. Vou estar em cima de alguma caixote com sombra. Isso de menos. A gente tá numa época medieval, sem água, fogo, não, sem nada. Não, pra pôr no mapa aqui, né? Ah, deixa aí. Então eu tô ali. Não tá cheia, tá aqui. Porque, tipo, você, tipo já vou atropelar um cara que tá na minha frente aqui já. Vai? Eu deixo eles matar, viu? Ah, o Brelli é o cavalo do Brelli. Eu sou rancoroso, eu pego raiva tão rápido que você não tá entendendo. Porque eu tava com a sombra preparada. Se alguém então, fosse... tá aqui bloqueadinho na sombra. Se alguém fosse atacar. É, só que aí nesse tempo que eu vi que já tava, ele tava andando, ninguém tava atacando, só seguindo, eu quero tentar observar o líder deles. Não, viu? Geralmente o líder dele é o primeiro, né? Dois caras entram por aqui. Não sei. Outros dois caras, eles já entram por aqui, já estão aqui esperando pra cercá-lo. Tá? E tem. Vai mais pra dentro aí, cara. É isso que eu fui falando. Ah, todo mundo quer ficar na entrada ali. Não, mas depender do que tá acontecendo. Quatro caras entrando por aqui. E mais dois caras entrando por aqui. Eles vão entrando todos ao mesmo tempo. Tá? Assim, aquele nobre cavalgando. Tá olhando pra trás o tempo todo desconfiado. Batendo na capa dele, mostrando a espada. Sai, mosquito, sai, mosquito. Né? E aí, subitamente, entram seis caras de um lado, quatro caras do outro, meio que cercando ele. Tá, alguns vídeos, tá ligado? Nesse momento, você se vê meio que cercado ali, é instintivo você dar uma reduzida no passo do cavalo. E isso fica evidente pra vocês que é uma emboscada. Posso fazer uma pergunta? Podem fazer perguntas. Como ele tem renome, alguma coisa... Como eu sou da pequena nobreza, eu posso saber se eu conheço ele? Ok. Vamos lá. Espera só um minutinho. Escolhas. choices. É, não vai mudar nada pra ela. Tá cedo. Onde que é a festa? Lá na São João, fim da Vasquinha. É sua filha, né? Ah, então é fim da Vasquinha. É, perto da sua casa. Não. Ah, eu sei, perto da FATEC. A fim da Vasquinha. É, perto do penitenciário. Ali, ó, você pega beleza. A Vasquinha, pega a direita. Vamos lá. Aqui tem o Ratinho. Não é tão longe. Não, a cena é essa. Rapidinho. É em mim, tá? O que vocês fazem? Turno de vocês. Cara, eu uma perdição pra gastar aqui. Eu descrevi a cena que eu te falei, tá? Esperaria o Brad passar, fingiria que tava dando uma migué arrumando umas caixas aqui, esperaria o Brad passar. A hora que o primeiro bonitinho que vier, tem que vir a funilar. Alguém vai vir pela frente. Já tomar-lhe uma caixada. Certo, mas calma. Não, sua posição é aqui. Indo até nessa ela. Nessa movimentação, seria lá. Top? Beleza. Antes dele passar de preferência, tá, Jeff? Ó, vamos lá. E esse dar aqui pra tirar? Entrar aqui é uma zona. Entrar aqui outra zona. E aqui é uma zona de combate enorme. Ok. Tá? Subir nos caixotes é o equivalente a você se deslocar dentro da zona, mas com um obstáculo. Beleza? Então, subir nos caixotes? Subir nos caixotes. Ah, a gente pode fazer a ordem, acho que é. Então vocês agora podem. Não é tão importante. Vocês podem agir na ordem que vocês quiserem. Quem é primeiro. Você vai se posicionar perto dos caixotes. Acho que deveria ser. Sim, sim. Sentido tipo horário. Assim, passo. Tipo assim, eu gostaria que. Ele passasse por mim. Certo. A ideia seria essa. Uhum. Tipo assim, eu desviar do cavalo dele, a hora que o cavalo dele passar, eu pegar a caixa e esperar o momento oportuno pra nocautear alguém. Vamos lá, você gasta a sua ação menor pra chegar até os caixotes. Pra transpor uma zona de uma zona pra outra. Tá, o que, que é uma ação? Tá, tudo bem. É uma ação menor. Top. São três tipos de ações que você pode fazer. Padrão, menor e livre. Tá. Livres quanto você quiser, menor uma, padrão uma. Então você gasta a sua ação livre pra, menor pra chegar lá. E aí você prepara a sua ação padrão, que é se jogar pegar o caixa. Pegar a caixa, segurar, tipo assim, virar com uma certa vontade. Pra... Ok. Beleza. Tá preparada a sua ação, então. A hora que ele passar pra você arremessar. Top. Você também ia preparar a ação. É, não, eu já preparei nos turnos anteriores. Mas aí, agora começa essa ação. Eu quero fazer de ação simples, eu quero observar pra ver se eu acho um que seja o líder ali, que eu reconheça como líder. Tá. Qualquer teste de perícia não é uma ação simples, é uma ação menor. Tá, então eu posso... Porque você vai dar uma olhadela assim pra ver se identifica. Então eu posso gastar... Joga um teste de observar. Eu posso, como a gente tem muito ponto, eu posso gastar aqui pra fazer uma ação imediata aqui, sem ela ser... Sem ela ser minha ação menor? Porque eu quero ter outras ações, porque você falou que eu posso fazer isso, uma e tal. Trocar o tipo de ação? É porque aqui na verdade tem um que chama ação, a ação imediata, dois pontos. O personagem recebe uma ação padrão, aumentando o passo em dificuldade de 1. Só que como eu tô recebendo uma ação menor, que você tá falando que é observar... É, você tá gastando ação menor pra não ter observar. Isso, e aí eu queria usar minha ação menor pra outra ação, por exemplo. Que ação? Movimentar. É isso que eu... Ah, nossa, mas... tá. Mas você pode se mover com ação livre também. Ação livre, você vai daqui pra aqui já. Você vai gastar movimentação se você trocar de zona. Ah, então tá. Ação tá. Menor, nossa, pra você movimentar aqui, você teria que sair do então, porto e ir longe pra caramba. Eu vou fazer só essa ação de observar. Ok. Tá, mas eu vou gastar um aqui, porque estamos ganhando dado pra lote, que isso daí... Tá. Média, deu um. Pega outro negócio aí pra mim. Por enquanto eu tive dois sucessos, um 9 e um 15. Obrigado, tá tudo. E um 12. 9, 15 e 12. Três sucessos, certo? Três sucessos, certo. Então eu ganho dois ímpetos, né? Gerou dois ímpetos pra você. Por eu estar stealth, como ele começou meu turno aqui, por eu estar stealth, eu ganho um ímpeto extra pra furtividade. Porque eu tô stealth, eu não saí do meu stealth, okay. Certo? Que é o meu talento do Living Shadow. Então, um ímpeto aqui do nosso... Beleza. É o Living Shadow, que o Bruno ia pegar, né? Ele tem que ficar sempre escondido. Ah, mas tá louco. Beleza, Jeff, três sucessos. Tempo. Pra achar o líder aí. Meu coração, como chama? Acelerado. Coração não, acelerado, eu não perdi. Inquieto. Coração inquieto não permite eu ficar parado. Cinco. A moita ia ficar então, assim. 5, 1, 5 a 10, até 15, até 20. 1 a 5. Par. Par. O líder é esse cara aqui. Eu tô na mesma área aqui, no corredor? Tá. Sim. Você percebe que esse cara. Ele tá fazendo gestos. Você consegue reconhecer isso por conta da sua formação, da sua profissão, vamos dizer assim. Você vê ele fazendo alguns gestos pros caras, tá? E você consegue identificar que esses gestos denotam latrocínio. Tá, deixa eu entender. É, pra eu intimidar alguém, qual que é o negócio que eu uso? É personalidade? Persuasão. Persuasão? Significa, pega e mata. Tá. O cara faz um número do quadro penal. Que idioma o cara fala assim, ó? 5-7. 5-7. Eu vou andar até ele, Stealth. Cara, você vai andar pra ele? Minhas armas pequenas, elas são um saque rápido. As agilidades, habilidades, uma das habilidades da Raiden é isso. Então eu vou passar a dagada na pescoço, na jugular dele. Como que funciona se eu quiser cortar a cabeça? Se eu mirar no lugar? Dois ímpetos pra você mirar. Tá, eu vou gastar dois ímpetos. Foi o que eu ganhei agora, que eu já gasto. Pra mirar no cabeça mesmo. Arremessar ou... Não, eu vou andar até ele. No okay. Stealth que eu tô. Porque eu tô na mesma área. É por cima dos telhados. É, posso ir dando um... Stealth, peraí, deixa eu ver uma coisa. Acho que a gente vai precisar rerolar esse teste de Stealth, talvez. É, na verdade, você tá bem com o Stealth aqui lá, viu, mano? É, passa só por 5 pessoas. Todo mundo. Mas é especialidade do personagem. Eu quero, mano. Não, mas é. Mano, ele tá num lugar que não é noite. Mano, pensa, você é especialista, você é o ritmo. Mas é noite, não é noite? Não, exato, mas eu tô falando, você é muito B com essas coisas, não é um lugar tão. Tudo de outro, aí. Mano. Você é 19, você é. Ah, eu acho que sim, tô com o nariz. Os caras estão focados em outra coisa. Stealth não necessariamente você vai. Você foi indo pelo telhado, tá tudo. Se você passar por eles rápido, top, você vai estar stealth porque você não vai chamar atenção. Não, mas mesmo se eu passar. Tem uma galera andando também. Tá, vamos lá. Passaria. Não, passar pelo chão não dá porque eles estão andando pra mim. Não, passar. Passar. É que o stealth. Mais um andando. Você tinha tirado três ímpetos no stealth, não era? Então, o cara tem que passar pelo lado. Tudo bem, ele vai passar por você como se fosse. Vamos rolar um teste e observar pra ele. Ele passa por você, ele passa pelos caras, ele passa por. Comparar mim, com tá, esses quatro ímpetos. Ele é só um cara. Isso seria, mas não é um stealth, mas ele, tipo assim, ele é qualquer um. Toma água. Eu ganho uma vantagem por eles não estarem observando eu. No sentido de eles estão observando o cara e eu tô andando pela multidão. Com um monte de capuz lá com o meu personagem, é uma mesma pessoa andando, caguei. Sim. É a pessoa andando na rua ali. Bem justo. Tá numa cidade, tá andando. Distração ou perturbação? Eu vou aumentar eu vou então em um passo a dificuldade. Tranquilo. Seria um teste médio aí, né? Vamos passar para um teste desafiador. É que não, mas é que será 4 pra ele estar jogando os testes. Olha. É, vou andar bater. E eles nem sabem o que eu vou fazer. Ok, um 7 e um 19. A gente só tá juntando. Não, na verdade, nós percebemos que você tá na merda. Só tá não, mas grupo. Então, aí, vocês não sabem nem a minha reação. Porque só... a gente tá juntando o grupo. Ah, eu sei. Eu não vou fazer nada, porque se eu vou lá no navio. Você consegue se aproximar deles sem perceber sua presença. Pelo menos é isso que você tem convicção. Não, do nada não, que ele já viu que vai acontecer uma atrocínio. E daí? Então, como ele é uma pessoa muito boa de coração. Eu quero um assassino! Mas eu sou contratado para matar. Mas ninguém te contratou, você tá fazendo por conta da graça. Você tá fazendo pela caridade, sua pressão. Beleza, vamos lá. Se eu ligar lá, Rafik, não, Zafar. Zafar, não, é o combo, Rafik. Combo. É Natal, presente natalino. Você consegue se mover, tá dentro da mesma zona, então movimentação livre. Tá, eu acho que é isso. Furtivo, sem o cara notar a sua presença, tá dissimulando ali tudo. O cara não percebe a sua presença. Você consegue se aproximar dele e ficar, se você quiser, adjacente a ele. Posso estar atrás? Sim, você pode passar. Eu gastei os dois pontos pra virar na cabeça, lembra? Ok, aí você vai dar um ataque nele. É, ação padrão, ataque. Gastou os dois de ímpeto. É pescoço, perdão. Vai ser assim, ó, de baixo pra cima vai pegar os dois. Vai pegar os dois. Ok. Tá, é. Ação. Tá. Aí o ataque seria 2d20. Só que aí, eu tô usando uma arma ocultável, eu ganho mais um dado. E eu troco meus ataques, não uso mais combate, eu uso furtividade nos testes de ataque. Tá? Então é 19 ou menos. E aí. Então, eu vou gastar ímpeto, eu vou gastar dois ímpetos, vou gastar três, porque eu tô gerando a lógica. Ai, caralho, eu vou gerar mais pra vocês, fica de boa. Vou gastar dois ímpetos, gente, porque eu vou fazer o assassino. Eu gasto dois ímpetos, eu ganho dois dados de coragem depois, né, quando eu precisar usar, e todos os meus dados são efeitos, mesmo sem danos. Caramba, todos os dados viram efeito? Isso, você gasta dois ímpetos e todos os dados viram efeito. Você conferir essa ficha aí. E mas, aí? Calma aí, você não quer gastar isso quando você acertar o ataque? Porque o efeito é só no dano. Exato. Presta livro de regra que ainda tem mais um negócio que eu posso fazer que eu. Perfeito, é só um dano. Combo, eu lembro do combo! Combo, bro! Eu tenho um negócio que muda os dados mais um, menos um lá que a gente viu aquela vez, lembra? Eu só preciso lembrar qual que era desse daí. É Isso aí. Aladinagem. Linguística, o meu é o assassino lá, que é pra trás então, né? Muitas lâminas não, mercador da morte. Quando estiver armado com qualquer arma de qualidade, tá? Você pode usar a perícia de dar no lugar combate, porque eu não tô dando arma em mim. Eu vou dar um comando à minha filha, ela já tá acostumada com esse tipo de situação, então eu vou falar pra ela, stay, a voz do artista. E vou vir aqui pra fora, ver o que está acontecendo. Eu não vou ajudar o cara, porque eu vou ver se ele precisa de ajuda. Às vezes o cara não precisa de ajuda. Ok. Porque pra mim, até então, isso é embate. Não, tava aqui, era pra ser. Quebrado, era certo. Então, porque eu tô vendo o cara todo composto, montado. Que cara incrível. Cavalo de guerra, todo bonito. Esse cara é brabo, mano. Quatro sucessos. Tá safe. Não sei o que tá acontecendo, tá toda hora batendo, chamando a atenção. Aquele mais um, né? Quatro sucessos, Jeff. Vai ter mais um pra dentro. Eu vou deixar uma ação preparada, pode ser? Pode ser. Beleza, eu deixarei uma ação preparada. Tem que falar o que é ou não? Tem que falar o que é, você tem que escrever qual que é a ação e qual que é o gatilho. Ah, ok. O gatilho vai ser algum... Ver que ele... Alguma balbúrdia. Algum, por exemplo, veio pra cima de mim e eu vou agir. Ok. Se alguém for atacar você, ou chegar na sua direção, se aproximar. Não, se for me atacar. Beleza. Ok, deu 4 sucessos aí, então joga seu... Eu tenho implacável nela... Eu quero implacável. Consegue ver? Ó, 1, 5, 5. E aí eu posso somar mais um de dano nas armas. Se for ocultável. Então eu vou somar 1, 2, 3, mais 4. Só que aí tem os efeitos aí que é tudo efeito implacável. Mas você soma um a mais por dado. Que for não, um a mais em cada dano. Cada efeito de dado. Aí os 4 são efeitos. Implacável e. Se o alvo deixa ataque afetado por uma ação de esquadrinhar, não foi. Imediatamente antes de ser atacado, então ele recebe. Então, peraí, só deixa eu ver. Não, deixa eu ver então qual que é. O meu frágil traiçoeiro. Seus ataques são menos eficazes com o passar do tempo. Para cada efeito obtido, reduzam um dado de graduação no ataque em 1. Se eu quisesse ter feito. Fiz e qualquer outro que é o traiçoeiro. Traiçoeiro é esse. Um ataque com a qualidade causa X de dano no atacante para cada efeito obtido. 4 efeitos. Esse dano auto-infligido ignora a proteção e será o tipo de dano causado pelo ataque, a menos que seja descrito da forma. Então eu causei 1, 2, 3, 4. Não. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. É, tudo efeito. Eu vou entender. Ataques com essa qualidade são perigosos para o atacante quanto para o alvo. O ataque com essa qualidade causa X de dano no atacante. Atacante é você, tá? Para cada efeito obtido. Esse dano auto-infligido. Você se bateu também. Ignora a proteção e será o tipo. Ele foi fazer assim, vou matar ele. 14 de dano. Ai, caralho, cortei. Bateu o cara e voltou, que é uma espada curva. Porque a adaga ela tem só paragem. O cara, a espada é redonda, pegou nele agora. Então, uma adaga. A furada foi tão forte, mano. Exemplo, bateu no pescoço do cara e pegou no dele. Ei, você! Morra! Eu tô vendo cada efeito faz, então compensa a adaga. Vê o que o Garrote faz? Ele é grappling implacável 3. Ele é o esquadrão suicida. Se ele for afetado pelo esses ataques. Nós viemos aqui para ajudar, nós somos o esquadrão suicida. Então vai ser só isso. Porque eu tô sempre tem que usar esquadrinhar. Por que né? Só isso? Ô Jeff, eu vou gastar. Então vou ter feito esquadrinhar. Né? Gastando talento, né? Eu ia gastar a situação padrão. Vou gastar pra fazer esquadrinhar e fazer aquele primeiro. Cara, é engraçado. Você vai gastar um turno mirando. Não, mas eu não posso gastar aqui uma ação imediata? Que é pode gastar então e ter outra ação. Mais então vou gastar, então. Dois. Pode. Mas eu fiz, agora sim fiz aqui o implacável 3. Só isso, agora você tá fazendo tipo esquadrinhar. É, então agora eu tenho implacável 3. É. Tá. Ele ataca e recebe qualidade violenta e feroz. Vai ser 1, 2, 3, 4 de violenta e feroz. 4 efeitos. Bom, é que dá pra jogar uma outra. Enquanto ele joga esse turno. Cara, é que até saber como que... Dá pra jogar um banco imobiliário. Não, mas como é que aprendeu o macete? Bom, vocês têm ações pra ir fazendo enquanto... Vocês já estão com as ações de vocês preparadas. Não, esse ataque são... Alfonso. Também tinha feito uma pergunta pra você lá, assim, eras atrás. Se ela me conhecia por eu ter renome. Certo. Que eu acho que isso interfere na ação dela. Com certeza. Tira adicional pra fazer efeito atingido. Então vamos lá. Eu já tenho a meta preparada desde o começo do combate. Já tenho dano, já tenho dano. Ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de dano. É, e aí, agora com o feroz. Ele é feroz, ele não, 15, violento. Agora o violento. Quanto eu causei nele de ferimento? Ele deu 15 de dano. Deu 15 se de ele dano. Der uma lesão, ele vai dar uma lesão adicional. Ok. É isso, né? Isso. Okay. Lembrando que ele gastou dois ímpetos pra poder mirar no pescoço do cara. Já tinha gasto. Mais 4 ímpetos pra ter duas ações imediatas. É. Gastei mesmo. Não, eu não fiz duas ações, fiz uma só. A outra não precisou. Não, o pessoal já tá no lugar. É, que eu. Não, tá louco, ganhei muito. Ô, oh, filho, eu ganhei ímpeto na lote aqui. Ganhei 8, 9. Você ganhou. Vai pro grupo. No touch. Não, você quer que eu faça outro teste pra pegar de novo? Só nesse teste eu ganhei. Não, deixa 4. As pessoas brincarem. Por favor. Calma, já aprendi o combo. Então, assim, ou você ataca antes dele, ou você não usa ainda. É, não, vai ser terminar o não seguinte. Não vai sobrar depois no dele. No turno, 30 em vai ser o último. Pelo menos, todo mundo já agiu. Sobrou tá quanto? Jogando, 10 ímpetos? Deixa ele gastar. Não, é porque é muita coisinha a sequência aqui de ataque. Não, não, a gente bom, entendeu. Relaxa. 15 de dano, então. 15 de dano. No pescoço. Na cabeça, no caso, né? Pra tentar arrancar aí, sei lá, que muda. Na armadura. Descreva como são as duas lesões que você causou nele. Tá. Pô, é sangue caindo do lado. Não, Jeff, eu fui por trás dele, eu tava vendo todo esse negócio ele falando. E como eu já tinha mirado na cabeça, pescoço, enfim, eu vou passar um corte aqui e subindo pra. Cara, fazer um rasgão. Ok, faz um rasgo assim, rompe a mandíbula dele, né? E ele se assusta, olha pra trás, né? Vendo você ali atacando ele. O companheiro que tá junto, o lacaio dele que tá junto com ele também se assusta. E ele com a garganta ali banhada de sangue, o mandíbula quebrada. Ah, fucking, a fucking, a fucking. Fala, Fábio. Falando fofa de fofoca com farofa na boca. Quando ele dá essa ordem, todos que estão ali, eles imediatamente sacam armas e partem pro ataque, tá? Vira uma confusão, porque os que estão mais próximos vão atacar o Zafar. O Trintinho. É, e os outros ali vão no Ser Afonso, porque eles entendem meio que a ação é pra atacar quem eles estavam perseguindo. Entendeu? É isso. Você tinha me feito uma pergunta. Já deu pra ver essa... Acabou com o rolê inteiro. É só passar. Dá pra ver. Quando você sai da taverna, você olha e você vê um cara chegando assim, ó. Fincando a daga e puxando pra cima. Assim, é tudo fora, tá ligado? Ah, o Jeff, ainda como eu tenho ação livre, aí eu vou... Mão negra. Vou falar pro cara, falar assim, não é um bom lugar pra fazer isso daí. Que aí eu vou me identificar como um bagulho da mão negra e mostrar o símbolo. Aí o cara... É, agora eu vou bater a carteira. Agora eu vou bater a ok, você não tem mais ações pra causar, fazer um ameaçar. O Gobuga tem federal. Sim. Foi isso que ele falou. Pelo amor de Deus, tem uma pessoa pra jogar, caralho. Nossa senhora. Deixa os amiguinhos brincar. Tem um ponto de ímpeto, não dá pra fazer ação. Beleza, duas lesões no cara. Se você não deixar, você gastava. Lá você arrombado. Ô, louco, eu fiz ponto pra cacete. Duas lesões só? Duas lesões. Você três, hein? Por quê? Como que ia fazer três? Zerar a vida e quando você dá 5. Pô, o cara tem que ter 7 de... Ele não tem vigor 11, faz as contas. Não, mas se você zerar a vida dá 15, então dou 4 lesões, né? Eu dou um extra, 5, 10, 15 de dano. Ignora a armadura, foi pescoço, não sei se isso muda alguma coisa ou não. E aí você é 3, mais um ó, extra 4, não é assim? 15 menos 11, quanto que é? Ah, você vai tirar do vigor. 15 menos 11, quanto ah, que é? Ah, entendi, então são 2. 4. Você zerou. Zerou causa uma lesão. Causou mais 5 extra? Não. Jeff, mas você dá uma lesão extra, então são 2 lesões. Eu também, é, mais 5 extra. Então deixa, é um ataque tirar... massivo. Não faz sentido tirar. Eu também não sabia. Já foi. Não, mas não faz sentido. Por quê? Por quê? Que causa mais isso? O cara conseguiu falar, tomou isso, tomou lesão e conseguiu... Às vezes a proteção é mais fraca em alguns... Mas eu ignoro. É isso que eu tô falando. Eu ignoro. Então não você compensa... Isso daí depois não, você ignora pra você. Você toma o dano sem não, isso é outra habilidade. Isso é outra habilidade. Eu tô falando que isso eu ignoro. Então não compensa eu gastar ímpeto mirando na cabeça do negócio. Tá, mas você já gastou numa próxima, você não gasta. Já era. Passou, já era. Deus abençoe. Achei que tinha alguma habilidade. Achei que tinha algum... Não, achei que tinha alguma coisa fumada. Não, você mirar. Vai, faz seu teste de. Eu quero saber se eu conheço o idiota. Conheço. Tá do seu lado. Não, não. Comer é isso, parceiro. Comer é isso. Você tem 37 assuntos. Como é que você sabe? Você fala, tô fazendo isso e tô jogando. Ele só vai fazer isso depois. Deixa eu ver que teste que seria. Você decora. Sociedade. O seu turno é sempre 40 minutos. Sociedade. É normal, a gente. Sociedade. Ou tá tudo bem. Saber. Você conhece o Tonho? A gente gosta de jogar com você. Tá o Tonho é ao contrário? Não, o Tonho é igual. É igual? Não. Seria sociedade. Não. Com saber, você não vai saber nome exato, mas você pode ter uma noção do tipo de pessoa ele é. Dos meus feitos. É, dos feitos, talvez. Vai começar a demorar mais que eu tô ligado. Vou só observar. Mas sociedade é pra saber exatamente quem ele é. Informação importante. Ele já jogou. Informação importante só pra fim de roleplay. Até agora, tirando a treta do Trentinho e os caras atrás do Brad, ninguém sabe que nós estamos com a gente. Não, ó, a gente não tá com a gente. Quanto você tem renome? 2, né? Renome 2. Dificuldade 2. Isso aqui é 2. É. Tipo assim, ninguém vai me impressionar de novo. Eu achei que era o contrário. Não, é eu achei que era mais fácil de reconhecer como ele tem renome. É, mas a dificuldade é uma... Ele tem um renome, mas ele não tem um renome alto. Seria uma dificuldade esotérica aqui. Que ó, pesquisar uma informação histórica esotérica. Não é uma informação simples, básica. Tá? Ainda mais pra uma pessoa que vem do norte. E é uma cidade povoada pra um caralho, então. Né? Então eu tô colocando como dificuldade básica, 4. Ele tem 2, tá atenuando 2. Tá aí boa pra acertar. São coisas que depois eu vou conferir também com calma pra gente saber se é isso. Olha o seu teste. Vai gastar ímpeto, alguma coisa assim? Tem um ímpeto. Fortuna. Aproveita que tem. Vai. Um 8 não precisa, né? Você tá de brincadeira. 8 é 40% de chance de sucesso. Ó. Joguei. Blá, blá, blá, blá, sucesso. Vai gastar ímpeto ou fortuna? Tive um sucesso. Um sucesso? Ok. Você não reconhece ele. Mas você sabe que ele deve ser uma pessoa distinta de alguma forma, pelas vestes, o porte dele, a aparência limpinha. Ele deve ser alguém importante. E obviamente está sendo perseguido por bandidos. Tem um outro bandido matando os bandidos. Briga de bandido. Briga de bandido. Eu tô assim, aqui, dou uma olhadinha, eu falo assim, se ele sobreviver, talvez seja bom. E eu tô curtindo o PCC e o Comando Vermelho se encontraram. Ela normalmente ela faz isso no RPG, tá? Beleza. Ela só ficou ação menor foi proteste. Ação livre tá funcionando na barraquinha. Ação padrão você vai fazer o quê? Ah, é que eu achei que era usar a perícia. É porque ação é ação padrão, tá escrito aqui, usar a perícia. Dá uma duque. É por isso que... Porque eu ia fazer um negócio pra identificar ele com usar a perícia, porque tipo, não vou fazer mais nada então. Tá, ok. Nesse turno então foi ação menor, porque eu tô considerando essa regra pra tudo. Ele tá bonzinho. Ah, nossa, então nem pensei no que eu tinha que fazer então. Bom, acho fogo. Você vai ficar tomando uma berbreja? Eu? Ah, você não bebe água, né? É, eu vou gastar magia pra um cara aleatório que eu nem conheço. Vocês vão ficar aqui ainda? Não, não, tô perguntando se eu percebi. Ah, eu tô pensando que tá falando aqui. Eu saí pra fora e tô vendo ali. Pra mim, tá normal. Faz uma magia, vamos ver qual é que é. Estamos testando o play do negócio. Faz uma magia legal. Experimenta a bola de fogo. É, faz um buraco, causa terremoto. Vai terremoto. Vai terremoto. Vai terremoto. Vamos fazer o terremoto. Talvez ele caia do cavalo. Vai terremoto. Vai se caizão. Vai deixar as coisas interessantes. Isso, terremoto. Faz o terremoto. A gente tá na água. Terremoto não é só terremoto. Ah, é de tsunami também. Que nem ela fala, quer chorar, manda mensagem. Não, não tô falando pra mim, tô falando pra cidade. Vou fazer um terremoto em cima, vou pôr uma escala pequena. Escala Richter ali, 3, só pra cair no chão. 3zinho, só pra dar um... Só pra galera derrubar. Só pra ter um medinho. Uma pequena, 3! O nome é terremoto mesmo? Não. Qual que é o nome? Abalo sísmico. Acho que é Fúria dos Elementos. Morre mais. Fúria dos Elementos. Terremoto passou longe. Mas aqui eu não, mas essa escola não vai ficar de elemento? Tem de todos os elementos aí? Caramba. Não. Hoje foi duro, Brad. Você faz coisas específicas. A terra vai tremer. Ah, então, é tipo. É. Você tem acesso aos 4. Não, porque tem um que é específico pra vento que chama. Veneno ao vento. Vamos lá, for dificuldade D1 pra você realizar ela. Tá? Ah, e aí gastos de ímpeto você pode ir ampliando ela. Dominar céu e mar, músculos da natureza. Eu tenho que gastar um de determinação, né? Um de determinação. Não, determinação, não. É meu. Não, gasta também ímpeto para jogar 3 dados. Por quê? Opa. Ah, sucesso 1. Aí você ganha 2, aí ganha, recupera, é isso. Tem, você pode ampliar com ímpeto, se você quiser. É, você pode ampliar o efeito, né? É, isso. Gastou ímpeto? Não tem mais ímpeto na pool? Não. Beleza. Mas vai ter agora. Vai ter. Já chegou a ter 12 assim no total. 6 na pool e 6 sobrando pra gasto. Já tá em 0. Eu tenho Foram três sucessos, dois íntimos e um é abaixo do meu foco. Mas aqui, né? Então, ele conta como dois sucessos. Então são quatro sucessos. Você tem três íntimos para gastar. Ó, dominar o céu, recebe a habilidade de voar como um pássaro. Não, desculpa. Opa! Desculpa. É porque as tabelas, elas são bem distantes. Né? É. Terminar a invocação, não. Tremores secundários, o chão treme fisicamente, o equilíbrio fica difícil. Pese acrobatismo, atletismo, dominar animais, tem sua dificuldade aumentada em um passo. Nuvem de poeira, um tremor forte, 1 a 3 desse aqui, né? É uma nuvem de poeira. Abrir o chão, uma rachadura, abre o solo, fazendo um alvo cair. É muito bom. Terremoto, literalmente, mas aí são 4 ímpetos para gastar. Não, pode ser só uma balancinha. Um beijo de poeira é legal pra caramba. Uma coisinha pequenininha. Um beijo de poeira não vai dar uma sequeira na galera. Vai ser um tufão. Um beijo de poeira é legal pra caramba. Um de poeira só, tá bom. Um de poeira, quantos de ímpeto você vai gastar? 1 a 3 pode gastar. A quantidade de ímpeto que você gastar vai determinar o aumento na dificuldade de movimento e visibilidade. 2. Ok. As dificuldades elas são aumentadas em 2 passos. Fiz isso? Fez. E um ficou na pô? Eu ficou na pô. O cara da barraquinha também tá com dificuldade de enxergar? Tudo destruída. Muda RPG, o personagem é o mesmo. Bom, você invoca, né, nomes de demônios ancestrais, criaturas elementais profanas. Fernando Henrique Cardoso. Enquanto você gesticula, segurando seu amuleto, né, e pegando seu cajado e pegando componentes ali, e vocês notam que existe uma convergência de luz e de som na direção de uma das barracas, onde vocês avistam uma mulher. Imediatamente ao redor dela começa a surgir um vendaval, poeira se espalhando para tudo que é lado. Não. E surge quase que um tufão, ocultando os inimigos mais distantes, dando uma visão de quem está próximo, agitando o mar e as naus que estão ancoradas ali. Agitou sua nau. Agora é a nau, caralho. Será Alfonso? Então, onde falta agir? Você já agiu? E depois sou eu. Eu já joguei. Eu não agi. Não, vocês já agiram que foi pra parar. Ah, tá bom. Eu posso mudar de ideia agora? Hora? Não. Eu procurei aqui e não encontrei. Se o seu gatilho não acontecer, você perde a ação. Jeff, Não. O gatilho vai acontecer. Ele vai passar por mim, seria o gatilho. A questão é, ao invés de pegar a caixa, por exemplo, eu poderia sacar a arma e bater. Vambora, filha. Não. 5 é a mesma ação de ataque. Nesse caso, eu mudaria o objeto. Ah, né? E aí, Bradão? Então, eu procurei aqui e não achei. Montar e desmontar, é que tipo de ação? Eu acho que vai estar como ação menor, porque você está trocando de área de combate, vamos dizer assim. Depois eu confiro isso. Vamos considerar uma ação menor. A ficha vai ficar com você? Como vocês preferirem, se você quiser levar, dar uma estudada, pode levar. Pra dar uma... Pra combar. Pra combar, boa. Eu já vou embora, já. Ah, não, tem aqui também. Vai. Vou, já é mais tarde, preciso também. Ah, eu já vou embora, eu vou ter que jantar. Andar pra cá? Fome, você tem que jantar. Você tá assim. Se fizer assim, ó. Mas eu tô. Desmontar. Ok. E ação padrão, sacar a espada. Beleza. A sacar é ação padrão. A minha é uma espada, é uma arma... Ah, isso é diferenciada. Não sei como que é o nome. Arma desse? Não é diferenciado o nome. Não, óbvio que não. Desbalanceada. Desbalanceada, ok. Mas você tem força? Caramba, que apelão, tem. Hein? Tem? Aí eu saco a arma e falo, se é isso que vieram, então a morte será rápida. Aí, por que eu vou ajudar esse cara? Véio? Beleza, os caras vão pra cima, então. Meio cego, né? Os caras vão pra cima, meio às cegas, né? Meio às cegas, esses quatro aqui, ó... Eles vão seguindo, tá? Estão com dificuldade ali pra ação menor, todos pra cruzarem de... Pô, os caras não passaram por você, meu irmão. Então não gatilhou. O meu, quando se alguém tá com ele, a faca arremessa ainda aquela preparada ou não? Não, você já fez assim. Então não tem preparada, não. Quebra. Esses dois aqui, eles vão pra lá também, tá? O que tá atrás tromba nessa pessoa aqui. E esse aqui passa aqui na frente, trombou em você. Vai tomar umas patadas. Vai. tô parado aqui. Sai do meu alcance ali. Tô parado aqui. Sai do meu alcance ali. Sai do seu alcance. Posso dar uma ataque de oportunidade? Você pode gastar ímpeto e fazer uma ação de retalhar. Ó. Não, é uma reação. Uma reação. É uma reação, não é. Vai lá, não tranquilo. Você gasta ímpeto. Senta a porra. Chicotada. Cara, eu vou. Porque assim, ó, eu tenho. Eu tenho duas espadas. Certo. O martelo e a espada, eles ficam nas costas. Uhum. Eu tava aqui, porque eu tava comendo a. Mas você saiu por uma possibilidade de combate. Imagina que você talvez tenha sacado sua sim, arma. Sim, sim, elas estão aqui. Então, deixa eu ver, eu tô com a. Segurando a espada aqui. Eu tô assim com o martelo, ó. Eu tô assim com o martelo. Só que é o martelo. Eu tô assim com o martelo. Ele esbarrou em mim, eu vou esbarrar nele também. Então eu vou dar uma martelada nele. Na nuca dele, né? É... Ele vai passar no role. É uma a minha era desbalanceada também. Mas você já tinha sacado, ó. Eu já saquei. Eu dou 4 de dano, então eu jogo o quê? 4d20, é isso? Você vai jogar 2d20. É a jogada básica, calma. Okay, tá. Você quer gastar ímpeto pra somar de 20 zero? Gasta você quer gastar fortuna? Não. Gasta fortuna porque você já vai embora. Gasta vai. Você gasta vai ganhar também. Acaba você vai gastar. Vou gastar ímpeto aqui, ó. Vou gastar ímpeto. Ímpeto? Tinha ímpeto? Tinha um. Quer gastar fortuna também? Pode. Não, vou gastar só ímpeto. Fortuna recupera por sessão? Por sessão. Tá. Aí, ó. Aumentar a dificuldade em um passo. Tá sendo... Então tá sendo D2 agora. Por quê? Porque tá difícil de ver. Que não dá pra ver direito. Foi até... Não, o cara passou em mim. Passou, esbarrou, vai tomar. Sim. Tá muito perto. Certo, então eu jogo 2D20, é isso? 2D20. 3D20 que você gastou ímpeto. 3D20 que eu gastei. Você tava usando a perícia combater agora. Combater. Você tem que tirar igual ou menor que a soma de combater mais a especialização. Então eu tenho que tirar menor que 18. A fortuna isso. Só serve para sucesso ou ela pode trabalhar mais? É menos do que foco e especialização, né? Não, só foco. Especialização. Foco, se sair abaixo do foco, se vira 2 sucessos. Ah, ok, tá. Então é 14. O que precisa é especialização. O foco é lucro. Então, beleza. Uhul! Então eu tive aqui, ó. 2 sucessos. Deu 3. Quantos ímpetos? Isso aqui é menor que o. Não, não é menor que o foco, né? Então... Aqui 2 sucessos, porque é menor que o foco. Okay. 3 sucessos, quanto que era? 18? 4 não, sucessos. Não, é 14. Ah, é 14? 3 ímpetos? Não, mas calma só. Não, porque tá vendo a especialização. Ah, eu marquei 18 porque eu pensei que era a soma dos dois. Tá, ok, não. Depois eu corrijo. 14, beleza. Um ímpeto. Então, joia, 3 sucessos. 3 sucessos. Gerou um ímpeto. Gerei um ímpeto. Pega um ímpeto pra você. Já pôs lá. Você pode dar um dano extra se você dá quiser. Dá o ímpeto dele. É, o ímpeto é dele. Não precisa dar na meta jogada dele. Ele quer gastar agora dele. Ímpeto. Você tem um ímpeto. Você pode gastar esse ímpeto agora, se você quiser. Você pode dar dano extra. Você pode atingir um alvo secundário. Eu vou dar dano extra. Vai dar dano extra? Vou derrubar com dano. Então vai dar um... Então calma. Primeiro você rola o dano pra ver se vai dar dano. Certo. Tá, peraí. Agora o dano é D20 também, né? Não, dano são D6. D6, eu preciso de D6. Quanto que tá o seu dano lá? 4. 4? Então são 4 D6. Então são 4 D6 que você vai causar. Eu posso jogar o ímpeto depois? Sim. Pode. Tá. A gente vai comparar com a proteção do cara pra ver se vai causar dano. Então são 12, 15, 16 e 7. Não. 4 e 3 2, é 0. 3 e 4 é 0. 4 de dano e 2 efeitos. 1 e 2 é o valor, então aqui tem 2. E aqui são 2 efeitos. Cada efeito dá mais 1 de dano. 3, 4 de dano e 2 efeitos. Quais qualidades sua arma tem que o efeito ativou? É derrubar e feroz 1. Derrubar, né? Então o cara já caiu. Okay. E Feroz 1, ela causa 1 de dano adicional pra cada efeito. Tá dando 6 de dano. É, o Feroz é isso. Feroz é isso, pra cada efeito. Vocês já rolaram Feroz aí, vocês já não. Então é mais 1 de dano pra cada efeito. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6 de dano, tá? E o cara tá caindo no chão. Joga o cara pro chão. Eu vou aumentar o ímpeto aqui, ó. Se dá mais 1 de dano, dá 7. Vai dar mais 1 de dano, dá 7 de dano. Calma, calma, calma. Calma, segura aí. Tô calma. Esse cara, ele é um lacaio. Ah, então já morreu. Vamos ver a proteção que ele tem. Bandido lacaio. Proteção, armadura 2. Tá dando 4 de dano no começo. 7 armadura 2. Ah, então não sabe se vai tinha causado 6. Não, é que ele gastou ímpeto. Não, ele não gastou ímpeto. Ele falou que ia gastar pra aumentar 1 de dano. Eu segurei, ele não gastou ímpeto. Quanto que deu de dano? 6. 6. 6 de dano. 6 de dano. Tá. Ele tem proteção 2. O dano dele, o que ele vai sofrer, vai ser 4. Tá? Se, aí sim, se você gastar o ímpeto, vai ser 5. Esse 5 vai causar uma lesão nele. Okay. Como ele é um lacaio, ele imediatamente sai fora de combate quando sofre uma lesão. Então, sim, você preso, matou. Aí você gasta, causou 7, tira 2 da proteção, passou 5, arranca ele fora de combate. Como que você executa ele? Ele esbarra em mim, eu tô aqui, ele esbarra em mim, eu pego meu martelo e dou no meio do ombro dele. Pau, e já derruba ele. Aí ele volta, coloca o martelo e volta ali. Ele cai no chão numa poça de sangue. É. Beleza. Quem mais tinha ação preparada? Passou um na sua frente, correndo, pra atacar o cavaleiro. Cara, então você consegue ver no meio da poeira ali o cavaleiro descendo, sacando a arma, ameaçando eles correndo pra cima, passa um bocão na sua frente. Cara, eu quero só girar, tipo assim, no saque da marreta, sacar a marreta, girar e já dar no meio da cara. Assim. Agora que ele passa assim, ó. Já cai na água. Ele passou aqui, já sai. Sua marreta não é desbalanceada, não. Ela é, mas eu tenho a força não sei o que ela é uma mão. Mas aí você tem que gastar... Mas eu quero usá-la de duas quando mãos, quando você tem tá força 9 ou 8 ou mais... Mas o problema é o saque. É, não, o saque. Mas tava preparado, mas não tava? Tava preparado? Mas o ele é só preparado. Então, beleza. Então, assim, ó, ele passou. Seu ataque, nossa, gente. Ele joga seu ataque. Dá-lhe aqui, ó. Nossa, vamos lá. Você vai querer mirar? Vai ter que gastar 2 de ímpeto. Então não vamos no aleatório. Não tem ímpeto. Então vamos lá. Vamos fazer jogada básica. 2d20. Vai querer gastar fortuna? Pra rolar um extra. Como gasta? Explica pra mim. Você tem 2 pontos de fortuna. Não, beleza. Se eu gastar um fortuna, eu rerolo um sucesso direto. Pum, 2 sucessos, né? Você vai adicionar um dado que já é um sucesso. Joga 2. Já joga, vai jogar o terceiro já é 1. Eu posso gastar fortuna pra ganhar ímpeto? Não, a gente vai embora também, filha, já é tarde. Eu acho que não. Então tudo bem, então faz assim, ó. Depois eu confiro isso. Eu quero gastar os 2 de fortuna. O que é isso? Nossa, acho que não precisa, né? Pra jogar 2 dados de sucesso, eu posso? Pode. Então, você recupera depois, né? Então, você já tá acertando ele automaticamente. Então eu tenho 2 dados 1, perfeito? Já tá dando 4 sucessos. 4. É, já tá dando 4 sucessos. Aí eu vou rolar os meus dados. Deixa eu isso, rola os 2 dados e vê quanto mais ímpeto você vai gerar. Nossa, uma complicação e mais um 3. E um 20. Vamos fazer xixi depois, você mesmo. Então foram 6 sucessos e uma complicação. Complicação. Aí, era... okay. Aí caiu também. Quantos sucessos ele caiu? Dois, dificuldade porque tá certo. É 2, dificuldade porque tá. Ganhou 4 ímpetos. Ruim de enxergar. Então você deu 6 pontos de ímpeto. Menos 2. Dá, menos 2, 4 pontos de ímpeto. Você que joga 4 pra você. E aí você vai poder. Joga o dano, primeiro de tudo, joga o dano. Aí me explica. Qual que é o dano da sua arma? Você pode ver lá o dano da sua arma. A marreta é 5. Então você vai jogar 5d6. 3 e 4 você descarta. Ó. Eu não tenho. Só 5. 5d6. 5d6. 3 e 4 você tira. 3 tira fora. Beleza. 2 efeitos e 3 de dano, por enquanto. Ela tem 2 efeitos, tá? 3 de dano, 4, 5 de dano, mais 2 efeitos. Que efeitos que ela tem? Não, ô Jeff, 1 e 2 não é 2? Não. 1 e 2 é o valor do dado. Ah, 1 e 2 é o valor do dado. 5 e 6 é 1 de dano e o efeito. Ah, massa. Então, ó, ele tem atordoar e derrubar. Tá caído no chão e aquela condição que tá na página 106. Que aí ele fica caído e ele fica, só pode fazer uma ação. Ele faz ou ação padrão ele ou ação menor. Né? Se ele tomou quantidade de então, calma, tá dando 5 de dano por enquanto. Ele tem 2 de proteção. Tá. Se você gastar esses 2 de ímpeto, por exemplo, pra causar 2 de dano a mais, você, mata ele, né? Você elimina perfeito. Ele. E aí pode você matar. Tem 2 de ímpeto, você pode deixar na pool ou fazer o novo efeito. Tá? Então ele morreu. Morreu. Você ainda tem 2 de ímpeto. Você pode, por exemplo, gastar 2 de ímpeto pra ganhar uma ação padrão nova. Andar é uma ação? Eu posso ir atrás de um outro? Andar dentro da sua área, da sua zona de combate, é ação livre. Você pode andar, gastar duas ações. Posso bater em outro, então. Uma ação normal, bater é uma ação normal? É. Então, só que eu tenho que gastar os 2. Isso. Tá, então eu gasto os 2 e vou partir pra cima de outro. Ok, você anda dentro da zona que você tá, pega o cara na divisa ali e pode dar uma desferir um segundo ataque. Só que, só que agora 2 dadinhas só. É. 5 e 9. Passou. Aí você sucesso. Olha o seguinte, é que você vai olhar. 2 sucessos. Isso, mas aí você vai olhar. Você bateu. Isso, é menor que o seu foco. É igual ao meu foco, na verdade. Igual o que eu vou fazer. Então aqui é crítico. É. Então é 3 sucessos. Você tinha, você ganhou um ímpeto porque a dificuldade é 2 para o negócio, 3 sucessos, 2 para 1, você tem um. A dificuldade é mais 2, a dificuldade é 3 para acertar, não é? Não, a dificuldade aumentou mais 1. É mais 1. Virou 2, subiu o nível. Ah, não, é mais 2, tá certo, mais 2. Porque ela gastou 2 de ímpeto, mais 2. Então não ganhou ímpeto. Só acertou. Só acertei. As outras rodadas a gente fez errado, mas tudo bem. Posso bater do mesmo jeito. Descontou 2 dele, não foi? Não, descontou 1. Descontou 1. Que isso? Beleza, acerta, rola o dano. Agora é a hora de tempo esse dano, hein? Ixi, não foi. Acertei 1 só. Só um de dano e um efeito. Mas ele tá caído. Tá caído. Tá caído e tomou um de dano. E tá caído. E atordoado, né? E atordoado. Então ele só pode fazer um tipo de ação. É. Quer ser levantado? Exato. Implorar. Ou morrer. E agora é o. Sem misericórdia. Pera aí. Como é que agora eu vou fazer as ações deles. Foram as ações preparadas, agora é eles vão atacar. Você é esse aqui, ó. Ah, sim, você tem direito a atacar. Tá esperando faz tempo. Uma reação de retalhar. Cotada. Esse? É esse aí. 2d20. Não, mas aqui é combate. É combate. É porque eu tenho. Combater, arma corpo a corpo. É pra ela aumentar a dificuldade, porque é magia dela ou não? Aumenta. O conjurador não tá fora do efeito da magia. Só se ela fosse a Toff. Tira o crítico aí, porque tem tremor sense. Um sucesso. Um sucesso. Um sucesso? Tá, você dá chicotada, o chicote estala no ar, mas não atinge o alvo. Vou levar porque é retornado. Ok. E aí, a vez passa pra vocês. Pergunta. Não, a vez passa pra vocês. Eu tenho que desferir meus ataques, verdade. Se você não fizer, tá tudo bem. Tem só 8 ataques, não tá de boa. Não se sinta preocupado, tá? Tem só 8, tá de boa. O líder tem desvantagem por ter 2 ferimentos também? Sim. E a dificuldade dele aumenta em 2. Então é 5. Então, ó, exato. Dê 5 pra eu conseguir acertar você com o líder. Tem um ponto de perdição, só tem um. Gente, eu vou embora, viu? Obrigado. Vai lá. Sim. Um sucesso não é o suficiente para te atingir. Que droga, hein? Outro dia o outro mais. Tenta atingir você também. Alô, Tampelino. Obrigado pela jogada. Três sucessos, né? Foi quase, hein, cara? Não. Não, também. Sim, senhor. Tá. Cadê seu chinelo? Esse bagulho seu. Deu chicotada aqui? Vem um nela. Cadê seu chinelo? Vê se dois bem. Nela. Tá mais perto, né? É, tá mais perto. 11 e 12. Bom, é 3 a dificuldade, não atinja. Não, acho que não existe aqui que a Elfa não é pessoa de ninguém. Ela tá ali. 7 e 19, não atinjo. E agora os 4 aqui que estão. Um tá caído. Um tá caído, né? Levantou. Agora eu vou fazer uma pergunta. Caído. Quantas reações a gente tem? Fala tchau pra todo mundo, fala obrigado. Fala tchau e obrigado. Eu já falo. Fala tchau, tchau, viu? Tchau, boa noite. Tchau, hello. Boa noite, tchau, bom descanso. Você gostou? Até a próxima, você tá? Vem de novo da outra vez? Terça-feira? Hã? Terça-feira? Se não tiver nada pra fazer... Você vai assistir filme com a gente, então? Não. É, pode ser. Só que ele vai assistir uma nova pra gente. Alô, Bradão. Se tiver uma nova, se tiver junto... Jeff, obrigado. Valeu. Gostou? Gostei demais. Que bom. Esse é o comecinho, né? A gente nem entrou na aventura ainda. Enrolado, né? Nem entramos na aventura ainda. Onde tá a Everest, filha? Vê se não tá no sofá. Quantas reações a gente tem? Reações. Não tá no estojo dela, Trampos? Será que tá no estojo? Não caiu pro chão? Que tava do ladinho. O personagem pode fazer quantas reações quiser durante aquela rodada. Ok, então é isso que eu queria saber. Pra resistir, opor ou desafiar as ações de outros. Cada reação só pode ser usada em resposta a uma circunstância específica. Blá, blá, blá, blá, blá. Tem a primeira reação que o personagem faz numa rodada gera um ponto de perdição. Opa! Como é que é? Primeira reação que o personagem faz numa rodada gera um ponto de perdição. A segunda que ele faz gera 2. A terceira gera 3. Dá um pontinho pra mim? Não, passou já. E assim sucessivamente. A gente não tá fazendo. Não, não, não. Obrigado, gente. Obrigado, Tamps. Bom descanso, cara. Boa semana. Você tacou depois que você escolheu a arma. Não nos vemos antes do fim de semana. Não, eu falei, eu vou bater com a dada. Ih, deu um esquadrinha. É 3 a dada. Não, vem com essa migué pro meu lado. Ou seja, cada reação gera um ponto de perdição. Eu queria as cardinhas. Tem um custo pra reagir, você reage quantas vezes você quiser. Não, só tá falando. Cara, ó, enquanto o cara tá fazendo ação, sabe o que você faz? Você lê. Não, eu quero as cardinhas. Tem que beleza, tem 4 te atacando lá. Três sucessos eu preciso pra te atingir. É, 3 atacando, verdade. Não, 2, porque um vem de você aqui pra top. Não, é, companheiro. Então, o primeiro nesse 1 ali. Não, mas... Ah, é, porque você... 18 e 15. Tá, nesse daí ele vai fazer uma reação. Não, calma, okay. Ele vem em mim, esse. É. Ah, não, é mesmo? É mesmo. Ah, então é agora os dois que estão atacando você. Errou. 9 e 9. Dois sucessos, não vou conseguir te atingir. Tá, então eu vou fazer uma reação. Vai, faz sua reação. Só que eu diminuo um ganho de perdição seu até um mínimo de 0. Eu vou contra-atacar. Ok. Mais um pra cada arma e dá um você diminui assim automático? Aí É o meu talento de personalidade. Não, o talento de aparar. Okay. Ah, beleza. Boa. Defletir. Ó, já passou. Pô, mas é difícil acertar aqui com, passou, com esse bagulho meu. Quanto turno do Urso tem? Porque tinha um pouco da arma também, mas como ele já morreu, então. Ah, já tá morto. Fumado. Vai pra pôr. Bom, o último, vou gastar uma perdição pra ele. Vou gastar duas perdição pra ele. Top. Vou rolar quatro dados. O que me bateu e errou, eu posso atacar ele como reação? Na hora que você acabar de jogar? Não. Você tem, é um talento de aparar que ele tem. É o repostar que eu faço isso, o talento de aparar. Você pode ter a ação de defender. Defender. Defender pode. Aí defender... Não, mas defender é se ele acerta, né? Se ele acertar. Não. Eu vou acertar ele agora só pra gente testar isso. Ó, 13, 15, 15, 5. Ah, é o tanto que a natureza faz normalmente. Tem que jogar pra você. O 5 com certeza acertou. 5, sim. Bandido ou lacaio? N.A. É... Músculo, né? Puta que pariu. Não, é combate. Agilidade. É, agilidade, é verdade. É, não mudou nada. Eu tenho 10 DNA. Então, errou tudo. Ele errou. Todos os ataques deles foram. Deixa eu só pegar um livro rapidinho. Vou trocar de dados, tá louco. Não, não, não. Só pra ver. Mantenha esse. Não, esse dado tá muito ruim, pelo amor de Deus. Agora passa pra gente, Jeff. Calma aí. E aí o turno passa pra vocês, mas peraí que ele vai ter uma reação. Né? Deixa eu ver se eu posso fazer. Tem dois ali do meu lado. Porque se for bater em você. Sai fora! Inclusive eles não bateram, pode continuar batendo. Mas o que é isso, Brad? Eles não bate... É que faltam só esses dois em você, acho. Não, eu joguei. Jogou? Ah, joguei. Ele joga contra vocês faz 10 anos também? Isso. E aí, o que você vai fazer? É que eu quero ver se eu consigo bater de novo. Eu quero ver se eu acertei. Como você faria, por exemplo? Eu acho que sim, vai me dar 2 de perdição por caso 1. Então, eu tenho que ver se você tem que errar ou se você tem que acertar em mim. Tirar de 1 a 5, sai automático, mas isso não. No seu teste, porque é naturais. É, aí o... Jeff, como que você faria? A magia da Tamiris, ela é a seguinte. Ou ela gasta 2 de ímpeto para 1 de ímpeto para dissipar. Uhum. Ou é naturalmente dissipável. É o curso da natureza. Tipo assim, pode ser. Como você faria? Rolaria um dado em porcentagens e aumentando por causa de vento, maré? Como que você pensa em fazer? Porque fim da cena. Fim da cena é tempo, hein, pô? Nossa, é tempo, barulote. Ah, tá bom. Pra mim, não. E outra coisa. Ó, tem pãozinho aí, galera. Posto de fortuna. Comendo pão barulhinho. Recupera todos ou um por sessão? Como é que é? Posto de fortuna. Recupera todos que gastou um por sessão. Tá, então. Mano, aqui falou que então, quando você me ataca, eu já tenho que fazer se eu vou usar a reação defendê-lo ou não. Então eu tenho que ter feito. Então eu fiz. Defender? É, a reação de usando a parar, é. Ah não, é o aparar, ok. Então você ganha 1 de perdição. Então porque um de é a segunda perdição. Reação. Isso. Ok. Não, dá 1 de perdição. Essa acho que não gera ímpeto. Não, ele tá atacando, não, tá fazendo uma reaction. Tô fazendo uma reaction, agora que tem que ver como que faz a reação defender aí. Aí ele deixando. Reação defender. Será adiante que eu. Tá, mas a gente escolhe o nosso turno, a gente não precisa agir em ordem. Por isso que precisa ser adiante que eu. Por isso que eu preciso deixar os dois, um gerar uma perdição pra você. Se alguém gerar um de ímpeto, eu casto, aí não é bagaço os caras, entendeu? Isso é trick. Cara, é tratora. Tipo, a gente não vai conseguir ímpeto com 3 sucessos pra acertar. Consegue, gasta fortuna que gasta você espera no final da sessão. É 2 sucessos, 1 fortuna. Você gasta, você tem 3, você fica com 6 sucessos. Mas... Ô, Breno, se for economizar, vou jogar você daqui. Ó, dificuldade do teste. Você recupera, velho. Que situação nós estamos? 3. D1, normal, aumentado 2. D3. Então é um teste D3. Eu joguei e eu não passei no D3. Uhum. Você vai jogar e tem que passar no D3. D3 é o quê? 3 sucessos? 3 sucessos. Nossa, que rolaiada. Pra defender. Pra defender. Não, mas e se você já errou, caralho, qual é o benefício de eu acertar? Vamos deixar interessante aqui. Nossa, mas foi interessantíssimo. Mas gastar o... Porque o ímpeto que você gerar vai ser diminuído pelo ímpeto que eu gerei. Que foi zero. Ele é mais control do que dano. Não, ele tem dano, mas... Então o que você gerar de ímpeto agora é louco pra você. Se eu posso abrir um buraco e tragar um. Pronto, acabou esse cara. Vou tragar todos. É que você já sabe o resultado. Porque você tá rolando depois, vai, certo? Senão nós falarmos juntos. Tá. Não, vou jogar normal. Eu acho que eu escolho. Quem entra aqui react. Olha! Deu 4 sucessos. Girou ímpeto? Girei 2 ímpetos. Tamiris, Calma aí, que tá na minha reação ainda. Não, não, não. Dois não, caralho. Não, mas o dificuldade é D3. É um ímpeto. Um ímpeto. Taradinho. Não, porque deixa, tem que deixar um patando. Um ímpeto. Não, fazer... é seu, fica com você por enquanto. Calma aí, então, vou ver se eu vou fazer alguma coisa, senão eu vou deixar aí, porque eu vou para uma próxima ação. Cancelou. Falou, já tá bom, já. Cancelou também. Deu por onde? Deu de história. Tá. Vou deixar na pool. Como eu consegui sucesso no aparar, eu vou tentar um contra-ataque. Okay. Usando esse ímpeto. Ah, agora sim. Fala, morreu. O que acontece então? Ele vai pra atacar você com alguma espada, sei lá. Não importa. Deixa eu marcar a página. Quanto que você tem de Churps? É uma espada. Tem que ser 3 sucessos. Isso. Ele vai pra atacar com a espada, você defende, tira a espada de lado e contra-ataca. Aí vamos ver uma coisa. A gente não tá fazendo ainda. É, o 15 moiou. Se fosse 14, eu acerto. Você não gastou nem um pontinho de eu gastei fortuna. Um ímpeto. De fortuna. De fortuna, eu gastei um já. E você já gastou? Vou gastar 2 agora. Ah, tá. O Brett tá de brincadeira. Eu gastei 8 e eu consegui 9 ímpeto, gastei 8. Então, aí você deixou nem roubar a gente. Não, não, não. Mas concorda comigo que eu ganhei 8, galera. Não, 9, não, não, 8. Não, não, não. Se você todo mundo ganhou. Mas ninguém usou antes. Aí é porque você tá falando. Na verdade, só você usou, mas todo mundo ganhou, bebê. Não, mas foi só 2 sucessos. Quanto eu ganhei? Fala, verde. Ganhei mais de 3 ali. É que eu quis colocar só pra dar um pouco de gosto pra vocês. Não, não, não, a gente sabe que você foi muito caridoso mesmo. É que eu coloquei lá, mas você podia ter usado, né? Que você usa no seu turno, você não precisa. Você podia ter usado. Só coloquei lá porque eu sou uma batata. Ninguém colocou, os caras tá ficando pra eu colocar. Mas é assim. Bom. Vamos lá. Você, no seu turno fica com você. Qual que é o porte da sua arma? Como assim, porte? É uma característica da arma. 2, 3, 4. Ah, é o tamanho. Você vai comparar o porte com o porte. Tá, deixa eu ver na tabela. Aqui. Pelo menos vai ser 2. Tem alguma coisa. Porte com porte? Acho que se for mais de 2. Minha arma tem porte 2. Provavelmente o grade é 2 também. A marreta é 3. O machadão. Porque aí quando for mais alto, aí 2. A marreta é 2, mano. É 2? É. A marreta e o machado é 2. É? Equipamento. A minha é um. Sempre vai ser melhor assim. Todas têm porte. Será que eu dou chicote? Porte é o primeiro aqui, ó. Todas minhas são. Fique a sua. É. Espada larga. 2. 2. Então não alterou. Resultado. O resultado. Mas eu tenho uma habilidade que eu não sabia. Tem que usar aqui a paragem. Você é uma pessoa temível. Ela teme. Ela teme. Ah, então você não ganha essa segunda perdição. Porque ela tem a paragem. Já nem tô aqui mais. Beleza. Fúria, ocultar, você reduz em 2 pra cada reação. Joia. Eu acho que eu dou dano. Ok. Determinação também. Começamos a usar o porte nas próximas. Bom, beleza. Foi? Sua reação? Foi, não consegui acertar. E aí volta o turno pra vocês. Aí, vocês pegou seus pontos de. Tudo, já peguei, gastei. Da reação dele? É, eu reduzi em 2 pra cada reação. Já peguei e já gastei. Eu tô esperando alguém agir no meu time. Pra deixar vocês. O que vocês vão fazer? Tá, então eu ajo primeiro pra poder ver se vai sobrar ímpeto pra vocês. Top? Tem que sobrar um batamento só, na verdade. Eu vou bater no que tá em pé. Aham. Uhum. E caso der certo e eliminar ele, eu vou matar o que tá no chão. Estou? Se ele bater no que tá no chão, pera aí, mas vamos lá. Se ele bater no que tá no chão, ele tem vantagem? Sim. Porque você diminui joga 2 dados, você tem sucesso. Então tá, então vamos bater no que tá no morto, então. Ah. Ele não tá morto, ele só tá caindo. Então eu vou bater no que tá atordoado. Isso. Dois dados, então, dois do normal. Então calma, respira. Não, eu não tenho mais. Mas calma, ele vai falar. Porque que é vantagem dar do cara caído? Porque você tá tendo mais 2 de dificuldade por causa disso. Lembra que eu tô com uma marreta e vou bater de cima pra baixo com o máximo de força que eu puder, tá? Esmaga crânio. Aí que você pode tropeçar. Não, mas eu tô parado. Eu não vou. É assim, ó. Bum! Tem um terremoto acontecendo, você pode tropeçar. Não é terremoto, é redemoinho. Ar de poeira. É poeira? Então você pode acertar no meio das pernas. Ele tá caído com as pernas. Não, eu tô com uma máscara de gás. Eu uso turbante. Tipo, o carinha lá, ela limitou todo o turbante. Eu tenho uma túnica grossa e a túnica grossa protege meus olhos. Eu já vivo no deserto, então por eu viver no deserto. Pra você, ó. Segunda-feira. É o dia que tem desvantagem, porque pra mim ali. Tava escrito aqui, ó. Eu ganhei. A hora que eu peguei no saco de couro, me deu uma túnica grossa com capa. Aliás, com capuz. Então eu tô com ela pra poeira não pegar no meu olho. Não, é o primeiro. Primeiro talento aí. Depois eu vou confirmar, mas vamos fazer da seguinte forma, ó. Descobrir a reduz em um passo a dificuldade. O meu é D1. O meu é D1, eu consigo. É. Então a dificuldade normal pra acertar eles. D1. Como ela colocou 2, vai pra D3. Reduzir um passo, D2. Tá, ficou fácil pra você acertar agora. Perfeito. E tirar 2 sucessos pra atingi-lo. Sucesso. Vai tirar. Você joga um 19? 18, o quê? Só vai. Só vou. 17 e 13. Acertou. 17 é talvez. Eu acertei com? Você acertou. Combate? 18. Os dois passaram. Então um acertou. 2 sucessos atingiu. Dá um gelinho. Dá um gelinho. Tá bom. Joga o dano. Aqui já. Aí é. Não. Não. Tá. Nossa. Parabéns. Não acertei. Ele conseguiu tirar 4, 3 e 4. 3 e 4 nos todos. Nossa. Que pena. Você não tem fortuna? Não tenho fortuna. Deixa eu ver aqui. Fortuna. Não sei se eu vou girar ainda. Você não compensa pra fazer. Se dá pra girar ainda. Se você puder bater de novo de alguma forma, eu quero bater. E aí agora, se não, tudo bem. Aí. Vamos ver. Ou você vai fazer alguma outra magia? Nossa, mas você ganha. Eu ganho? Ah, se eu passar. É que eu acho que esse mais dois você ganha. Pontos de fortuna pode ser gasto pra ganhar, hein? É o que eu vou ver agora. Aí é bom, porque aí só gasta um, você pá e bomba. Salute. Mas por que você precisa de ímpeto? Porque é um ímpeto pra cancelar essa magia. Pra parar a magia pra vocês poderem bater mais fácil. Ah, não tá. Entendeu? Achei que era custo livre. Acabar a magia. Não, acabar a magia não é custo livre. É uma cena. Não é uma magia, então é uma maldição. É tipo assim, eu ativo uma fúria da natureza. E aí ela vai parar conforme a natureza. Entendi. Conforme você mandar, na verdade, né? Não, ela não manda. Conforme a natureza, a não ser que eu gaste um de ímpeto. Ela não manda. Vamos ver se o posto de fortuna gerar ímpeto é good. Eu não tenho também, só a luz tá em base. Aqui, achei. Aquela lá, né? É, o med dá pra ele não apagar. Simão da 20S no teste de perícia, fazer uma ação padrão adicional, fôlego renovado, superar uma fraqueza e influenciar a história. Não, isso é os gastos do ímpeto. Meio uma parada? Combeira. Mano, raro. Somar um D20 num teste de perícia. Isso é um gasto de ímpeto. Não tem por que não usar a fortuna como se fosse um ímpeto. Esse é o momento. Pode. Então, aí, na verdade, você teria que ter jogado antes de tudo. Então. É, também acho, né? Mas... antes de nós, na verdade. É. Pode gastar um ponto de fortuna como se fosse um ímpeto pra fazer um outro ataque. Ah, não, é dois também. Mas tá bom. Não, mas eu já havia gasto os dois que eu tinha. Então certo. Então, beleza. Então, dá aquela marretada, o vento te atrapalha e não consegue atingir ele. Top. Tá? Temos que comparar o porte. Vamos deixar o porte pra próxima. Quanto que é o porte, sua arma? Dois também. Então, não tá alterando. Tá tudo igual por enquanto. Isso aumenta a dificuldade? Se o porte do cara for maior, aumenta a sua dificuldade em um passo por cada... Que a arma dele é mais pesada que a sua, né? Mais comprida. Mais fácil de aparar, né? Porém, se você consegue acertar, você quebra a guarda do cara. E aí, quando você for atacar ele, você ganha... esse arma do cara, literalmente. Vai puxar uma arma. E aí você ganha um D20 extra no próximo ataque. Caralho! Tem que lembrar isso. E aí? Vai, Bruxilda. Peraí. O que você ia fazer? É porque eu achei que os meninos iam agir antes, calma aí. Vai lá, Afonso. Não, a gente agiu, só não conseguiu fazer nada. Ah, tá todo mundo esperando parar o vento. Ih, se eles querem que eu pare. Trintinho, tá, né? Ah, é legal, né? Ah, é? Vocês estão com o céu aberto, eu vou colocar, né? Fazer uns 5 itens. Céu aberto. 6, 27, sei lá. Ah, não, eu tô num cantinho ali, tô numa barraquinha ali, tem um pano em cima de mim. Tem um pano de Bagdá ali. Eu vou... Chubastra? É. Imagina. Eu vou parar, não vou fazer isso não. Imagina. Eu vou parar então o negócio. Gastou 2 de ímpeto. 1 de ímpeto, sai fora. Eu vou gastar 1 de ponto de fortuna. 1 de fortuninha? Isso. Ah, é 1 só. É 1 só, seu pilantra safado. Pode terminar o efeito quando desejar, em vez de esperar que a natureza se dê seu curso. Isso. Muito engraçado. Muito bom. Se não, não pode. E agora? E agora? Eu acho que eu tava nele. Vou dar uma chicotada nele. Dá uma chicotada? É, tem alguém ali do meu lado, eu vou dar uma chicotada nele. Um chicote, ó. Chicote é bom. Menos que 8. É, é, deu um, né? Bate pra caralho. Deu um agora. Agora tá de boa. Olha, 3. Um sucesso. É o que eu preciso. Qual que é o porte do chicote? Dois. Dois. Seu dois também? Eu tenho. Eu tenho chicote? Eu tenho. Então, ah, o meu é garrote. Tá vendo? Nossa, puta que pariu. Calma que o meu é. É ote. É da família ali. Foi uma faca. O meu ajuda pra escalar. O chicote, o garrote e o fiote. O garrote ele tem o grappling. Grappling não, ele tem uma habilidade que você pode usar ele pra escalar. Quantas armas? Te diminui a dificuldade. Ah, é. 147. É, equipamentos, é. Lá no meio pro fim. Né? Armas flexões, chicote. Porte 3. Porte 3. É, é longo não, chicote. Beto, carreiro. Então, peraí. Você pode atacar à distância. Eu posso atacar à distância, é. Ela acerta você aqui. Ah, deve estar marcado de corte e alcanço 3. Aqui, pode. Consegue acertar. Aproveita que você tá aí, vê o da adaga. A adaga é 1. É 1? Eu tenho. Tá. Então o porte a gente pode entender como é o comprimento da arma. É. Faca de arremesso é 1, push dagger é 1. Só pra me anotar aqui. Então. Posso dar o dano? Pode dar o dano. Chicote 4? É porque, 3. É porque você tem um bônus. Eu tenho um bônus por causa do porte? Acho que é. O garrote, ele é... Isso aí. Meio estranho, né? Beleza. Eu tenho um garrote, eu tô confundindo com o negócio. O garrote é o arame. Só que corta. É o do ritmo lá, que ele entra com o negocinho. Passou. Conseguiu um sucesso? Não, eu tô esperando o corte. Faz alguma diferença? É, porque você falou, peraí. Não, não vai fazer diferença. Você tá com vantagem, na verdade. Então não vai afetar. Seu porte é maior que o dele. Sua arma é mais comprida. E a vantagem me dá? Não vai te dar vantagem, mas não vai te dar desvantagem. Ah, tá. Se a arma dele fosse mais comprida, teria desvantagem. Se você atingiu, quebrou a guarda dele. Entendi. Os próximos ataques contra ele tem um dado a mais. Aí você tá vai pensar de próximos, né? Ataques. Vai dar um de dano. Tudo 4? Tem 2, 4 e um 5. E o efeito? Puta, o efeito dá dano mental também. Ele vai dar um de dano mental. Também. Tem 2x okay. De dano mental ou alvo a cada efeito obtido. Então é 1 e 1. Beleza, o chicote estrala. Fere. Ela vira pode fazer. 10. Fere o torso dele. E ele se assusta com o chicote. O vento é dissipado, volta a enxergar tudo. E de repente tem uma bruxa na frente dele chicoteando ele. O cara se espanta. Quem mais? Eu vou. Agora vocês podem bater, sim. Eu vou gastar meus 2 pontos que eu tenho de fortuna. Então, pra ter 2 sucessos. 2-1, então é 4. Okay. E vou no líder de novo sem estar porvada nele aí. Boa. E aí eu vou. Depois que eu gerar as coisas, eu posso fazer as coisas. Depois que eu gerar as coisas, eu posso fazer as coisas. É. Vamos comparar porte. Qual que é o seu porte? 2. 1. 1? É. O cara tá com tudo ferido também? Aham. Meu porte é 2. O dado vai pra D2, então. Tá, já passei. Já passou. 2 sucessos, 18 e 2. Então eu tive 6 sucessos, 4 coisas, né? Passei por 4. 2 pra 4. 2 pra 4, 4. Tem 4 ímpetos. Aí. Eu vou. É uma arma ocultável, não dá nada. Quer gastar 2 pra ser mirado? Tá mirado eu não senti efeito. Assim. Calma, calma. Estamos pensando. É, eu vou. Na verdade eu vou. Se eu quiser dar outro ataque, eu gasto 2. Gasta 2. Mas se eu quiser dar outro ataque. Gasta 2, então. Não, não, mas eu primeiro vou dar o dano. Porque eu não sei o que, que vai acontecer. Aí beleza. Tá? Beleza. É, aí eu vou então bater. 3, 4. Nossa, mais 2 dá de coragem, né? Eu vou gastar. Esquadrinhar eu posso gastar como uma ação completa depois do meu ataque ou tenho que gastar antes? Antes. Então com esse ímpeto eu posso ter esquadrinhado ou não? Porque eu ganho uma ação completa. Não. Isso é imediata. É, você tem que ter feito esquadrinhar antes. Mesmo gastando os dois ímpetos, isso é imediato. Você tá voltando o tempo, né? Aí então é tipo a Descent of Time. Um personagem pode aumentar o dano causado por um ataque. Ah, tá. Tá, e aí eu posso aqui já conseguir isso. Então eu vou lançar meus 4d6. E vou gastar os dois que tudo é efeito. Tá? E aí eu dou mais um pra cada efeito. Ok. Essa parte de feitiçaria, de feitiços menores. Tá. É. Eu faço feitiço menor. Mas. Ele, tá calculando. Ele é vinculado a, ao. Eu preciso só falar um negócio. Mas pode. Por exemplo, a um item que é consumível, como é que fica? Consumível. Eu teria que sempre comprar mesmo pra fazer um, sim, uma magia. Um frasquinho com ácido, quebra o frasco. Quanto é, dano? É, então. Aí eu vou transformar esse daqui que eu posso aumentar o dano das armas. Se eu posso aumentar o dano da arma, ela vira 5? Ou no, quando a arma é 0, como que funciona essa técnica? O que, que é que você pode aumentar o dano da arma? É meu talento. Ele aumenta em mais qual um. Qual que é o nome do talento? Mercador da Morte, eu acho. Mercador da Morte. É, né? Mercador da Morte. Talento do que é? É de agilidade. Agilidade. Furtividade. Ou Jambra. Mercador da Morte. Não existe isso aqui. É, aumenta o dano da arma e mais um dado de combate. Você vai rolar mais um dado. É, mais um dado. Ah, e aquele mais um que é de coisa só de dado? Então rola mais um dado. Mais um que é de coisa, que coisa? Defina. Aquele do mais dois e mais um. Esse daí é só o dano, aumenta. Automático. É o dano. Isso. Então, dano melee meu e tem mais um cada dado. Aumenta mais um dado de combate. Mais um dado de combate. Será que você vai jogar um dado? Vou jogar um dado a mais. Só que e esses dano extras? É só mais um final ou mais um? Ah, os dano extra. Estamos esquecendo de computar isso. Isso. É no final. É não mais é dado. Dados de combate. É mais jogar. Dados. Mais dados de combate? Mais dados. Então eu não posso jogar mais que 5? Por que você pode jogar mais que 5 dados? Você pode. Pode. Ah, então, é D20 pode. Que não pode mais. Ah, então me dá mais o D6 aí. Mais quantos? Mais um? Ah, porque eu tenho mais um lá e mais caramba, um. Tá esquecendo dois. Presente, eu tenho 3 extra. Então, Jeff, eu dei 2, 4. Tem 2. Estamos esquecendo disso. 6, 7, 8, 9, 10. É muita 10, coisa pra gente lembrar na primeira. 16, 17. 17 de dano. Sim. Ah, agora sim. Porque eu tenho gastei aqueles 2 de coisa. Tenho a proteção 1, então cai pra 16. Tá. Ok. Mais 2 lesões? Tirou mais de 5. Uma lesão. Tirou 3, né? 3 lesões. Morreu. Tá. Jeff, morreu. Como uma ação, então. Ele já tinha 2 lesões. Se eu querer cortar, tipo, quando eu vou passar, ele tá vindo, eu vou voltar com a daga, mas eu já quero cortar e segurar a cabeça dele. Pra segurar e mostrar pros bandidos. Ah, isso aí. Tem uma outra ação isso, padrão. Isso, por isso que eu vou gastar esses 2 ímpetos. Gasta os 2 ímpetos, faz uma ação imediata. Ficar, vou cortar, segurar e começar a falar em gestos de ladino. Que não é pra fazer nada, mas só pra eles entenderem, eles tentaram entender, porque aqui é território da mão negra. E aí eu mostro um símbolo, eu faço algum símbolo de que os ladinos sabem. É, mano, carteirada. Você pega o policial, você vai ser carteirada. Você pega o bandido que é o rei dos chefes, você vai dar carteirada da outra vez. Ok. Né? Isso aí se chama. Que é um bagulho de segurar a cabeça. Olhar do morto. Eu não queria usar isso só pra ver como é. Personagem ostenta a cabeça decepada de um inimigo com o braço esticado, erguendo o troféu sinistro para todos verem. Esta ação violenta, encharcada de sangue, desencoraja até os inimigos mais empedernidos. Para dar mais ênfase, a cabeça pode ser largada dramaticamente, jogada longe como se fosse lixo ou arremessada nas mãos de um alvo indefeso. Até mesmo está em defesa. Batata quente. Requisitos. A cabeça de um inimigo fortalecido ou nêmese, ele era um nêmese, morto durante aquela cena. Decepar a cabeça e ostentar... E ao ostentar dessa forma, usa uma ação menor, não é nem padrão. Você não tinha gastado sua ação menor. Não é padrão, é menor. Boa, boa. Sou menor. Então vamos lá. Perícia. Você vai jogar um teste de combater. Alcance curto, ou seja, todo mundo tá dentro da mesma área. Então tem três personagens que você vai afetar, então. É. Aqueles e você causa... Área, né? Não. Se acertar, causa 3 dados de combate. De 2 dano. Sucessos. Mental? Mental. 2 sucessos, Jeff. Ó. Oh. Eu vi. Ok, vamos considerar D1. Tá? Quantos sucessos? 2 sucessos. 2 sucessos, tem um ponto de ímpeto, tem um ímpeto aí. Você gasta combater. 3 dados de combate. É combater. Combater. Um sucesso. Porque não conta furtividade. Ah, tá. Um sucesso. Então, gera aí 3 dados de combate de dano. 3 dados de dano. É em área, ou seja, vai pegar todo mundo que tá nessa área. Curta. Todos os meus danos ainda e tá. Feroz 1. Tá contando na minha, naquela outra ação que eu gastei que todos os danos. Coisas ou não? Não. Então ação. É feroz 1? Feroz 1. Feroz 1 é pra cada efeito. Cada efeito vai causar 1 extra de dano. Vou o feroz, ao invés do efeito causar 1 de dano, causa 2. Quem que falta de? Falta eu. Vai precisar muito de? Não sei. Se não, tu sabia. Eu não sei, eu não faço a menor ideia, não consigo acertar um ataque ainda. Jeff, eu vou deixar pra você. Aí você vê, Greg. Curtiu? Quer levar com você pra dar uma estudada, uma olhada? Não, não e vai, um correndo. Efeito. Então, beleza. Demorou? Valeu. 5. Não, Bedão. Quando vamos combinar um dia pra trazer esse moleque. 5. Só fala? 5. Ele queria vir hoje, mas tava meio enrolado. Falei, então deixa, depois nós vai. 5 de dano. É, porque eu dei um 2, 1 e um 6. O 6 é feito pelo Guilherme, mano. 5 de dano. É, porque beleza. Foi feito lá o... Proteção de coragem deles é 0. 5 de dano, eles tomaram um trauma. Eles fogem. Então esses daqui já... Esses todos aí que estão, fogem. Get over here. Tchau, obrigado. Esse foi de base. Esse morreu. Os caras viram e falaram assim, eu nem gostava desse chefe, mano. Vambora daqui. É legal. Esse local é tipo... É legal, cara. Sabe disso no RPG que os caras não se faziam direito. Vai ser muito bom. Já matei 3. Os caras são... 4. Deixa eu ver aqui. Isso é muito bom, velho. Lacai é bem Lacai mesmo, né? Gente, fica com Deus. Vocês, é nós que taxa ele Felipe. Mano, vamos ver se você consegue ganhar pra jogar. Vamos fazer ideia. Vamos desenralar com a onça, porque nós vamos pra São Paulo quinta. Então ela tá meio... Tá ligado? Então, fala, terça-feira é feriado, como a gente vai viajar? Vamos ver, calma, respira. Dá uma jogada. Pronto, eu saio. Normalmente pelo portão, você pode, mas se você quiser. Aqui. Se você tá quiser. Tá, eu acho que eu saio pelo portão. Mas se você quiser pular aqui. Eu não sei onde ela estacionou também. Na frente. Na frente tá aberto também, não tá? Não. Não? Não. É que eu sei se tá com o Charlie lá, porque eu falei pra ele ir pra cá. Cara, isso é uma máquina de dano, tá? Na outra eu joguei dado a menos então, porque acho que eu somei mais um valor. É, verdade. Foi aí, sei lá, mais um. Ok, é isso aí. Foge. Eles fogem, sobram aqueles três lá. Onde tá? Só que ele tá lá? Só que tá com o Brad. É 3 ou 4 que tem aí? Tem um caído. Tem um caído, né? Mas tá vivo ainda. Tá, porque levou o ataque. Deixa eu fazer uma pergunta. Pra mim andar até eles lá seria uma ação simples. Ação livre. Ação livre. É ação livre, é adjacente. Eu consigo andar ali também ou não? Se você entrar no deck aqui, aí é ação menor. Ô Jeff, então só deixa eu fazer uma ação de se esconder, é o quê? Uma ação não, normal? Jeff, ó, entrar ou sair de adjacente é ação livre. Bom, se mover em distância curta ou entrar e sair. Ela vai se mover e entrar. Ah, entendi. Ah, porque eles estão... Se ela tivesse que nem o Brunão aqui, ação livre. Entendi. Você pode vir até a bordinha. Mas da bordinha eu não posso atacar. Pode. Tem porte, não tem? Não, é que eu tô pensando em fazer outra coisa. É corpo a corpo? Eu quero testar as magias. Ah, que eu posso... Mas é corpo a corpo? É, eu aí, acho. Se for... Sim, é tem carinhas corpo a corpo. Comigo? Não, aqui ó, na bordinha, tem carinha então, corpo a corpo. Eu posso ir até ali e eu vou conseguir bater. Aí andar. Consegue. Vou virar um ursão. Ih, rapaz. Legal, mano. Tá druida, hein? É, eu sou um... Druida. Não. Igual a... Você é um xamã? Nem que é um xamãzão. Não, de arquétipo, qual que é? De arquétipo, super sincero. Mas é do livro... livro de Esquelos. Ah, tá, porque um livro normal é xamã ou... Eu sou feiticeiro. Porque no livro básico não tem feiticeiro. Então, tem... Você só maximiza a alquimia. Sim, é xamã barra alguma coisa, não sei como que é quando é feminino. Que nem separa por sexo esse daí. Deve ser... Bruxa. Bruxa, deve ser. Xamã e bruxa. É, então, mas vai pra alquimia, eu não queria alquimia. Alquimia. Não, é feitiçaria, não é? No básico, nenhum maximiza feitiçaria. Não é? Por isso que eu peguei. Tanto é que aqui nem tem árvore de talentos pra feitiçaria. Que estranho. Eu nem tinha reparado, porque eu nem fui atrás. Tem uma na parte de feitiçaria, tem uma árvore. Isso, mas eu falo assim, se você não maximizar a feitiçaria... Porque a maioria não dá feitiçaria se você não pega dos esquelos. Uh-huh. É isso que eu tô dizendo. Não, o padre e o xamã dá. Não como de carreira, mas como eletiva. Beleza, então, e aí, galera? O que acontece? Aqui, ó. O que vai acontecer? Esses talentos aqui não é pra você fazer feitiços. Ah, entendi. É pra perícia. É pra perícia só. Entendi. Não é pra fazer feitiço, é outra. Tem que pegar lá no livro dos Kellos mesmo. Uhum, eu vou. Atacar o cara que tá deitado ali mesmo. Beleza. Joga. É, no mercy aqui. Tem que demonstrar. Austeridade. Ah, tô fazendo uma coisa errada aqui. Lacaio joga só um D20. Ah, seu pilantra safado. Ainda bem que não bateu na gente, hein? Lacaio joga o quê? Mas eu me defendi várias vezes aqui. Só um D20. É só o chefão que rola dois. Não, eu vou jogar. Diminui a dificuldade em zero, né? Então vira D0. O quê? Pra se defender. Ah, que ele tá caído, né? É vida zero. Ok. Pode acertar automaticamente ou tentar gerar ímpeto. Eu vou jogar um ímpeto pra jogar um dado a mais. Pra ver se eu gero mais ímpetos. Isso, por favor, Bredão. Eu tô querendo pelo menos um mãozinho, pra me divertir aqui. Eu tenho dois aqui. Nossa, né? Pelo amor de Deus. Eu só recuperei o que eu gastei. Deixei tá dois aqui. Só recuperei o que eu gastei, porque eu tenho 17 e 19. Eu tô jogando D&D aqui. D&D. Só resultado alto. Bredão. É bom demais. Isso é uma coisa legal, quando você é atingido, você pode sacrificar sua proteção pra não tomar o dano. É o escudo. Ser destruído. Não só perde, escudo, uma abraçadeira da armadura. Perde, destrói, depois você tem que consertar. Ah, dá pra consertar. Ou comprar, é. Ou comprar uma nova. Então eu vou atacar, dar 5d6. Dado aí, pô. Esses dois dados de coragem, eu tenho 4, então é isso? Eu fico acumulando nessa minha habilidade? Porque quando ele bater dados. Depende, tem que falar que é acumulativo, senão não. Senão você não acumula. Então vai ter que ler a habilidade depois do acesso. Depois a gente lê. Só tem a paragem, então é 4 de dano. Não, paradas, né? 4 de dano. Pronto, tô te vendo. Eu já tinha tomado dano, né? Esse caído já, tô pelo menos um. Deu pra perceber. Saúde. Quanto você tem? Só de... Obrigado. Mas ele não tinha lesão, não tava zerado ainda. Zerado? Não tava zerado. Você tem quase 19? Ah, não. Zerou. Só vai ter vigor 5. Tinha tomado pelo menos um já. Zerou. Toma uma lesão, o lacaio sai fora. Ih, caiu na água. Caiu na água. Tomou uma espadada e derrubou dentro da água. Ele tá ferido, zoado. Ah, eu. Então um ataquezinho extra. É, eu tô deixando um. Você precisa de quantos ímpetos? Ataque extra é 2. Ataque extra é 2? 2. Ai, tá perto. Você pode fazer alvo secundário, que também é 2. Depois eu gasto um negócio aqui. Alvo secundário é bom quando você tira um dano gigantesco. Gasta dois, vou gastar 2, mas vou gastar uma fortuna pra ter um dado extra. Boa. Já tem 2 sucessos. Exato, já tem 2 sucessos. Pelo amor de Deus. Opa, deu... uma complicação. Então deu 4 sucessos e uma complicação. Complicação dá o perdição pro mestre, né? Duas perdições? Não, vou complicar. Eu vou fazer um negócio mais legal. Ah, faz um buraco nisso pra ver o que acontece. Escreve sua cena. Eu vou, tô com a espada aqui fincada. Eu puxo ela. Deve ter acontecido e vou... pra isso também. Ah, e vou cortar assim, tipo, com um estilo fino. Só pra tentar... Meio que... Não, eu vou tirar assim rapidamente, dar uma volta e ir pra curvar. Você é tipo um peãozinho. Beleza. Eu tenho 17 a menos pra acertar. Dá 2 de perdição pra mim, hein? 2 de perdição. Não rola um D20 a mais. Vai. É bom ter recolho. É. Só que tem é D2 pra acertar, Yannis, ou D1? D1. Então, eu gerei 3 ímpetos. Eu dei um pastel. Pastel de carne. Pastel de carne. Você pode um pastelão, na verdade. 3 ímpetos. Tirei uma coisa rapidinha. Esse pastel de carne, assim, também receita. O que isso, quer saber? Eu vou gastar 2 pra alvo secundário. Não rola o dano primeiro. Não, aqui okay, não chegou. Vê se é um dano que compensa. Se não compensar, faz uma ação de ato nova. Uh-huh. Ah não, você já fez uma, né? É, não pode acumular. Aí tem que ser alvo secundário mesmo. Mas vê se vai compensar. Ah, eu acho que sim, Jeff. É. Tá dando 6 de dano. Compensa. Compensa infinito. Então eu vou dar 6. Então eu vou dar 6 em um, 3 em outro. Ok. Ele tomou 6 menos 1, 5, fora do combate. Uau. Tomou lesão. E o outro tá com 3 de estresse. De vigor, de dano de vigor. Uhum. De vigor. Foram vocês? Foi eu, Falta eu. Ah, você. Já foi. Não. Não, eu falei, eu já fui. Anda eu até lá, Bredão. Isso, tem 2 carinhas. Por que você não deu chicotada no cara lá? O cara morreu, foi embora. O cara foi embora. Ele fugiu, ele foi anterior. Ele fugiu agora. É? É. Ah, então. Nesse turno, a única coisa que ela fez foi gastar pra dissipar a magia. Os caras tão... Não entendi que ela tinha dado chicotada no cara. Não. Então o carinha quase morrendo. Como é que é um efeito resistido, amor? Se a gente for fazer vontade pra resistir. Você vai jogar... Pô. Vamos comparar a dificuldade... básica, a gente tem que bater. O dele é disciplina. E aí vamos comparar quem gera mais ímpeto. Entendi. O ímpeto do perdedor subtrai o ímpeto do vencedor. Se eu gastar um de fortuna... 2 sucessos. Já tem 2 sucessos. Beleza, vou fazer isso. Vou gastar um de fortuna... Eu... Quer dizer, dependendo da perícia que você vai usar, já tem os 2 sucessos. Ah, é o foco, tem que ver. Você tem que ter uma perícia com foco. Ok, pizzaria. Ok. Ok? Vai ter 5 de foco. Exato. Vou gastar um de fortuna... Vou chegar ali no cananguinho, você pode fazer um teste de vontade pra resistir e vou fazer você virar um ratinho. Quim, quim! Filha da puta! Nada de jogar um rato. Mas eu vou jogar. Virou me queimar. Tá, é um teste de feitiçaria seu. Isso. O guia tinha tá. Contra um teste meu de... Pô, me disciplina, é? Não dá certo. Não, de resistência. Então, nossa, faz o quê? De vontade. Vontade? Isso. Azul. Caralho. Pô, eu tava jogando tudo bastante no TFT lá. Vontade assim, pura? É o TFT daqui, vontade pra resistir esse efeito. Nossa. É, mano, muito. Eu tenho 8 de vontade. Não sei como tava antes, eu já tenho que jogar. Agora tem 2 heróis. Então, peraí, que eu vou gastar um dinheiro pra fazer também. Isso, tá? Ela gastou quarta-feira. Pra fazer agora isso. São 2 heróis. Outra pessoa. Que você escolhe negócio. Eu já tenho 2 sucessos, como né? Tá, já tenho 2 sucessos, eu vou gastar. Porque eu gastei perdição, dado extra. Cara, fala pra você que eu gostei mais sem canção. É bom, porque quem sucessos. Tinha PC travado ou sendo maior tinha desvantagem. Ah, eu vou gastar o meu outro. Né? Perdição. E além disso, que tipo, muito apelão, porque vou o cara jogar que 3 já tá em último, vai, o cara já tá. Ele joga uma estratégia que precisa perder de sempre, o cara já vai pegar os itens sumados. Sim. Eu achava isso muito desequilibrado, né? É bastante. É vontade. É vontade. O cara só vai perder. Um ele vai ganhar ouro, porque eu tenho. Ele tem 4. Só que ele não perde muito ouro, porque ele morre eu pego pouco. Ímpeto começo, dessa... perde pouco. 4 menos 0. Ele ouro, ele vai pegar só ímpetos. Pega 4 ímpetos. Nossa! Pronto. 4 ímpetos, tá bom. Pode beleza? Gastar. Eu gastei ímpetos. Fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou pro do lado, gastar 2 aqui, vou pro lado fazer alguma coisa. Gasto 3 de ímpeto e vou fazer outro rato. Nossa, eu não tenho mais perdição pra gastar. Ele já tava morrendo esse outro carinha, se você quiser ter terminado de matar. Eu não faço questão caramba. De matar as pessoas. 19. Gasto. 2 sucessos. Rato. Outro rato. Aí você toma 2 de dano mental. Por nossa, eu tava com 3. Ele acha que é rato. Então esse morreu. Morreu. Vocês estão bom. Eles viram os dois. Eles viram dois ratinhos que viram de ponta cabeça e morrem. Eu esqueci também dos dados extra do corpo a corpo. É, eu quero fazer uma furtividade. Depois do combate, quero me esconder. Acho que ele morre. Bom, eles morrem. Eles são transformados em rato. Tira aquela diante de todos. Deixa a mina ali. Viram de ponta cabeça e morrem todos. Quando eles morrem, eles ficam dessa forma ou vão pra outra? Ou volta normal? Eu acho que ficam nessa forma. Ah, não teria essa aqui desse jeito. Ficam dessa forma? Eu acho que sim. Beleza, peguei, topou do ladinho pra me jantar eles. É um canibalismo e um animalismo. Ela é meio maluca. Resistência à doença. Não, ela é meio maluca. Não, a galera aqui é meio estranha. Não, a galera é muita gente. A galera é muita gente, ó. Desculpa, a minha referência é o filme que a gente viu. Tem algum cabelo ali? Tem cabelo? Vamos ver a referência do filme. Taca ela no fogo. É, pro cara. Velho, tá sendo o próximo aí. Deixa que eu dou um grab aqui com o meu. Eu posso fazer. A minha referência é a galera do Mago Estranho. O que eu vou fazer? Peguei o ratinho, fiz a cintura pra comer mais tarde. Jantar. O cara falou que eu sou pobre, que eu não vou ter dinheiro pra comer. Meu Deus. Como chama a doença de rato? Eu esqueci. Leptospirose. Beleza. Foi assim que surgiu, inclusive. Viram ratos. Cara, bem assadinho, bem rato. Morrem. Ela recolhe os ratos do chão e usa uma arma à distância, né? Não. Beleza. A ameaça é eliminada. E o movimento começa a voltar ao normal. Nada aconteceu, feijoada. Já tá acostumado tá. A treta. Então, vai se voltar ao normal, entre aspas, né? É. Carma. Você se oculta novamente nas sombras. Com segurança, espreitando, observando tudo. Sempre que eu tenho sucesso e mantenho os turnos ali, eu tenho muito. Eu posso ter 3 graduações disso, imagina. 3 gerações. Faça isso. Eu quero. Eu peguei o negócio de que o Jeff é obrigado a caguetar pra mim. Lembra disso, Jeff? Na hora que eu tava na portinha, que se tivesse provavelmente alguma passagem secreta na loja do cara, você devia ter me falado, só que você ganhava um negócio de ruim. Perdição. Então tem uma porta secreta pra entrar no. Tá bom, então tem uma perdição, mas só falando de uma porta secreta. Que é o seu Jeff. É bom. Bom e é ruim. É bom e é ruim. Tem um revés. Mas é muito bom. Você cara. Encontra uma porta secreta. Tem 5 armadilhas de bomba de fogo aí. Isso é de menos. Eu tenho a lockpick, eu tenho 6 crowbar lá que eu peguei 6 lockpick do nada. Mas tem uma porta secreta. Ah, não. Importante saber que tem. Uma passagem secreta, essas coisas. Mano, é muito bom isso daí, cara. Bom. Pode tentar. Eu tenho 4 de. Pra resistir. É vontade, é vontade. Podemos fazer uma cutscene pra finalizar? Uhum. E avançar um pouquinho com a coisa? Lixo. E agora eu vou dar o gancho também pra para vocês. Bom. Vocês. Finaliza esses bandidos aí que. Iam. Você sabe, sei lá o que, com o nobre que tá diante de vocês. Vai ver, era só os caras que iam conversar com o nobre. Não. Só quem sabe que ela trouxe mesmo. Exato, você. Exato. Eu sei que eles não estavam com boas intenções. É. Mas eu já vi que. Embora vocês não se conheçam, vocês se reconhecem como iguais, todos que estiveram envolvidos nesse combate, ao menos em nível de habilidade para combater esses bandidos que os atacaram. Isso gera em vocês uma. Hã? Empatia. Uma certa empatia entre esse grupo diverso que, por um momento ali, agiu junto e quase que coordenado. Certo? Vocês são surpreendidos quando. Dentro daquele navio grande. Certo. Surgiu uma pessoa alta. A mina do subaco. Ah, o quê? A mina do subaco ali, ela fica com o mina do subaco. Subaco erguido ali, ó. É a minha turinha, tá com o subaquinho. Deixa eu chamar. O cara tá dançando break. Ele vai fazer um break. Na sombra, não tá mais ali. Na sombra. Valeu, galera. Ele tá se fazendo um break comigo. Exato. Ou alguém está vendo. Ele tá melhor que eu. Um homem alto, moldurado numa armadura completa. Ele surge lá em cima e fica observando vocês que estão ali. Ainda não sei que você está longe, mas você testemunha isso. Tá? Fica observando. Mas não é ele que aborda vocês. da outra nau ali. Né? Abre o esfíncter. Sai alguém e da outra embarcação. Vem um homem. Não tão grande quanto aquele, mas esguio, caminhando rapidamente num andar meio trôpego, vestindo botas de cano alto com a aba dobrada para baixo, tá? Roupas assim bem esvoaçantes, bem fofas, né? Uhum. Várias camadas de roupas. Bem fofas ou bem fofas? Não, bem fofas. Tá? Tem um termo pra isso, mas eu não tô lembrando agora que meu cérebro já tá bem desligando. Bufantes. Bufantes, isso. Um chapéu na cabeça de três pontas. Okay. E ele chega até vocês, né? Encarando vocês. Sorri com alguns dentes podres. E aí? Oi, bom dia. Vocês... Eu vi o que vocês fizeram aqui com esses assaltantes. São os criminosos locais aqui. É. Quem você não tá lá? Escondido do Ney da CV das sombras. É isso que eu faço. E eu estou procurando justamente pessoas como vocês. Não gostariam de se juntar a mim pra desbravar o mar e recolher alguns tesouros? Quantos tesouros estamos falando? O Bruno tinha escolhido uma, né? A maior zona. Estamos falando do seu próprio peso em ouro, meu jovem. A propósito, estica a mão. Sou o capitão Arthur Tim. Prazer, Arthur. Sir Alphonse. Ele dá aquele cumprimento de antebraço com você. Sir Alphonse, que honra conhecê-lo. Senhorita? Eu sou o Sigrid. Só que ao invés de dar a mão pra ele, eu dou o cajado assim. Ele se afasta sem me assustar. Não, por favor, não me transforme em rato, nem em outra coisa pior. Não. É só vira pro Bruno, né? Bruno. Cumprimenta, né? Se apresenta. Eu estou procurando pessoas pra compor minha tripulação pra irmos pro mar aberto, buscar os tesouros. Eu tenho um mapa de uma ilha. Uma ilha. Tá meio sinistro esse cais aqui. É. Uma ilha famosa, de onde tem chegado ultimamente tesouros, especiarias, ervas raras, coisas valiosas. E dizem as más línguas que lá existe uma montanha coberta de ouro. Eu estou muito interessado em ir até lá e gostaria de saber se vocês me acompanhariam, fariam parte da minha tripulação. Suas capacidades são, assim, excepcionais e poderiam me ser de grande valia. Qual que é o barco dele? É aquele lá, o Lazarus. Não, tô perguntando de novo. Hã? Ah, é o último? É o que tem vela. Parece uma caravela de uma vela. É o barco pirata. É tipo um barco pirata. Nós vamos até a ilha de Ortenco e ele dá uma sussurrada nesse momento. Tá? Não o suficiente pra você não ouvir. Tá. Vamos até a ilha de Ortenco. E encontrar tesouros. Joguem um teste de saber. Podem jogar todos vocês. Deixa eu conhecer ruim de saber. Isso daí que eu vou mostrar como se joga. Meu deu dois sucessos. Dois sucessos? Ah, não, é deu um. Meu deu dois sucessos, então um ímpeto. O meu deu um total de nada. Eu tenho dois sucessos. É um ímpeto. Um ímpeto? Aqui na pulsa, precisa. Eu não sei. Quantos? Tinha outro ímpeto. Não. Mas eu vou tô, eu, é, como ação com vocês. Sabe nada inocente. Eu quero... Posso fazer minha alquimia pra preparar os venenos? No beco? Ah, tô ali de boa. Abro o assim, começo. Na verdade eu tenho, né? Mas eu iria passar. Mas eu queria só fazer uma preparação ali de boa. Tá, beleza. Só por lore play. Enquanto ele tá falando dos escondidos ali, tô só escutando. Caguei. Eu tenho um objetivo aqui. Nesses momentos em que vocês estiveram aí nessa cidade, vocês chegaram a ouvir comentários sobre uma ilha. Quando você procurava por ervas ali, né? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é manjericão de Ortenco. Ah, não, o que é Ortenco? Ah, uma ilha que tem no meio do oceano. Pega aquele estojo ali, pode falar. Vocês já ouviram a respeito dessa tal ilha? como chama a ilha, Jeff? Ortenco. Ortenco. Seu cara. Hã? Se com ou cara? Com cara. É Cortenco ou Ortenco? Ortenco. Ortenco. Como chama o capitão? Arthur. Arthur? Tim. Ilha de Tesouros. Arthur Tim. E o que os rumores dizem é que é uma ilha repleta de riquezas. Certo. Exatamente isso. Okay. Gostaria de me acompanhar? Quem está falando isso para vocês, né? Vocês escutam um vozeirão, né? Não deem ouvidos a esse rufião. É o outro capitão. O capitão da Imperator. Foi o que o Bruno queria ir, né? É. Daqui, os três vai dar pra gente continuar o jogo ou não? Isso eu quero saber. A gente escolhe um lugar que eu falo, aí eu vou fazer outra coisa pra acabar. Eu acho que cada um que a gente escolher, a gente vai seguir por um caminho, mas todos vão levar pra mesma ilha. Eu quero... não dê ouvidos a esse rufião. Se vocês querem algo que vale a pena realmente, juntem-se. A minha embarcação. Você também vai para a mesma ilha? Nós vamos caçar escravocratas no mar. Escravagistas. E estamos precisando de tripulação. Ele falou o nome dele, não. Não. Escravagistas. O outro capitão virou. Quem é você para ficar se intrometendo? Sou o capitão Refort. Líder da Imperator. Suas capacidades estão além de meros caçadores de tesouros, mercenários, ambiciosos. Ele quer caçar escravos. Escravocratas. Se vocês querem realmente algo que lhes pague o que vocês merecem, conversem comigo. Estou só escutando. Bom, você está só escutando, preparando. Aí você sente que tem uma porta atrás de você. Pega ela aí, cuzão. Nada a ver isso aí. Dá pra você entrar se você quiser. Você quer tentar entrar? Esse lugar é o quê? É uma porta. É na lateral loja do cara. Quero ver se tem armadilha. Tá. Como eu falei que ia ser uma cutscene. Você checa, procura. Até ver que tem alguma armadilha, mas que você consegue desarmar facilmente com a sua habilidade. Entrar. Consegue entrar. Eu vou ver se não tem mais. São três navios, né? Vou ver se tá tendo alguma movimentação, se vai ser algum capitão. Espera uns minutinhos pra ver se sai o terceiro capitão pra ele ser alguma coisa. Não, o terceiro não aparece. Então eu entro na parte. Você entra. Você vê uma loja com diversos itens. Tá? Tudo apagado, tudo escuro. Não tem sinal do cara que você tá caçando. Tá. Mas eu quero. Óbvio. Mas eu quero achar as pedras preciosas ou as coisas que eu vejo que é preciosas ali. Tá, bandido, moleque, ladrão, já sabe os rolês. Já vou fazer rápido. Mas é assassino ou ladrão? Eu sou os dois. Meu arquetipo é assassino, mas minha educação é burglar. Que é as coisas de roubar. Então, você vê. E deve ter uma carta. Tem uma espécie de uma escrivaninha. Tá? Em cima dessa escrivaninha tá cheio de papéis espalhados e tem um punhado de joias que você consegue pegar facilmente. Ativou a armadilha, morreu. Ativou a armadilha, aí eu quero. É o assassino 2, né? Não tem armadilha. O que você irmão já viu? Eu pego. Não tem armadilha. Você pega as joias tudo, tá? Quando você vai olhando aquela papelada em cima da mesa, você vê que no meio daquela papelada tem um mapa. Tá. Certo? É um mapa da costa de Zingara. Similar a esse que vocês têm ali. Certo. E... tem as Ilhas Barachas, certo. Tá? E tem assinalado, coisa de, sei lá, 300 léguas, uma medida assim, meio abstrata, tá? Tem uma linha pra frente, pra oeste das Ilhas Barachas, né, pra cá, é uma linha. Nessa linha está escrita aproximadamente 300 léguas, 300 milhas, sei lá o que seria ali, certo? E assinalado um X e escrito um nome. É o mesmo nome que você escutou o capitão falando. Da ilha. Ortenco. Ok. Ele tá... alguns outros papéis em volta ali. Tem algo que fala sobre ele, alguma coisa, do próprio Zurich? Se ele saiu pra tentar ver se achava alguma coisa nessa ilha, porque ele é um mercador de pedras preciosas, ele é ganancioso. Então, tem alguns outros papéis ao lado ali, né? E fala assim, estimativa de lucros numa jornada. Uhum. 1.000 de ouro. É muito ouro. É muito ouro. E aí você vai fuçando, você vai vendo, olhando, né? E você vai vendo indícios de que ele retirou coisas dali. Ferramentas, armas, uma coleção de armas que foram retiradas também. Você vê que ali não é só uma loja, é uma habitação dele também. Quando você entra na casa dele, você vai fuçando nos quartos, tudo, você vê que roupas foram retiradas. Tá? Eu vou fazer o seguinte. E dá a impressão pra você de que ele saiu. Eu vou pegar algumas dessas roupas, pano, toalha, okay. Vou espalhar entre a casa. E no meu kit do aventureiro eu tenho óleo. Eu vou começar a jogar óleo. Burn. Fazendo, jogando óleo na casa. Espalha até uma parte de fora. Uhum. Tá? Antes na parte de fora dele. Eu sei onde eu deixei ele marcado. Sim. E aí eu apareço onde tá tendo a conversa com essa galera. Uhum. Aparece assim, né? Eu peguei o mapa, guardei o mapa, os papéis também. Certo. Guardei ouro, não sei quanto de ouro eu tenho nessas pedras aí, mas pra você ver. Enquanto eles estão falando tudo. Pode marcar 10 de ouro, vai. Nossa, é ouro, hein, pô. Eu apareço atrás, eu quero aparecer atrás do Arthur Team. Mas eu sem falar nada. Apareço, já que o negócio fala assim. Vou com você. Eu já penso, caralho, essa hora que o fantasma tá me assombrando? Da onde surgiu, rapaz? Bem, seja bem-vindo. Eu vi você lutando. Vamos. E acredito que quem for ir não seja um bom lugar pra ficar aqui, vai ter muita fumaça. E vocês, o que me dizem? Que me dizem? Eu vou indo no caminho quando eles estão falando e eu jogo o fósforo. Eu faço o negócio pra começar a pegar fogo mesmo na casa. Ok. E já vou indo. Você vai partir agora? Ah, dentro de algumas horas, eu estou terminando os preparativos. Começa a pegar fogo aos pouquinhos, né? Eita, parece que está pegando fogo ali. Olha o Sherlock Holmes. Acho que eu vou adiantar um pouquinho a minha partida. Então, vocês vão se juntar a mim? Parece promissor. Com certeza, seu peso em ouro, tudo que você puder carregar. Não é muita coisa, não. Tá bom. tem alguns termos sobre isso. A gente, o cavalo pode ir? Pode. Se quiser largar, deixar o cavalo aqui também. Não parece um bom lugar aqui, parece que pega fogo nas casas. É, então vamos levar o cavalo. Nós estaremos em quanto? Não, eu perguntei ontem. Aproximadamente umas 20 pessoas. É o que eu preciso pro navio funcionar. Tá, não é peso em ouro. Vai ser dividido igualmente. Esse é meu termo pra ele. Ah, é justo. Não tem objeção. Tudo. Não só ouro. Bem. O que eu ouvi é que tem muita riqueza lá. Então eu estou de acordo. Vamos dividir igualmente. Provavelmente. Eu olho pra ele, eu olho pros barbos. Eles vão levar muito mais que você. É porque eles aguentam levar muito mais que eu. Logo, uma divisão é qualidade. É justo. Muito. É justo. Veja bem, meu caro, quando eu disse seu peso em ouro, é apenas para dar uma dimensão do tamanho da riqueza que encontraremos nesse lugar. Mano, eu quero saber se ele tá mentindo. Eu também quero comer um negócio de intenção. Boa, lembrei disso. Caralho, eu quero saber se esse cara tá me pilantragem com a minha Jeff, cara. Meu, eu tenho traição sincera. Eu tenho de ladinagem na primeira impressão com o PDM, é dificuldade de um dado. Joga. Nossa, mas você sabe que não. Beleza, joguem o teste de... Não, desculpa, todas as intenções dele. Discernimento. O livro do cara, que é a mesma ilha. Ah, não, mas eu não sei eu, isso daí de, também de passar as coisas. O meu eu faço ladinagem, Jeff, porque é da minha negócio aqui. Eu tenho dois sucessos. Caramba. Eu tenho dois sucessos teste é com foco. Três sucessos. Boa. Três sucessos com foco. Ele tem um jeitão de malandro. Tem, obviamente. Total. Lembra um amigo meu. Né? No entanto, ele fala com desenvoltura, sem hesitar, sem piscar nem nada. Isso dá a vocês a impressão de que ele tá sendo sincero. Nem Ian sabe o que tem lá também, né? É, parece, né? Eu vou ser sincero quando você está me ele fala sendo assim, enganado. Isso o meu do negócio, então ele 100% que ele trai a gente ou enganado. Não. Sem possibilidade disso. Ele realmente tá querendo gente pra caçar o tesouro. É, Rory, que é o nome do outro? Como que é? É. Reforte. Reforte. Tá, aí eu chego perto dele. Não, eu já tava perto, só vou fazer uma trick. Tipo, com a adaga perto dele, o pescoço aqui nas costas. E falo bem baixo do ouvido dele. Calma, calma. Eu só espero que você esteja sendo verdadeiro. É claro que eu estou. Cara, mano, o bagulho é só ameaça de. É claro que eu estou. Eu tô assim, ó. Não se preocupe. Esse cara daria um ratão bom pra comer. Eu olho pro chefe, pro outro líder, e falo, quer comer você? É você, você é grande. Que eu tô falando. Pode ir? Eu converso com o reporte. Desejo boa sorte na sua caminhada. É, deixa eu perguntar. Mas no momento eu estou atrás de tesouros. Aqui não quero mais guerras, por enquanto. Bem? Aqui é muito problemático. Respeito a escolha de vocês. Aqui é... Como é que funciona essa questão de escravidão aqui? Vamos lá. Eu era escravo. Proibido? No mundo. No mundo é proibido ter escravo? Não. Alguns reinos, tipo os reinos mais civilizados, os reinos a oeste, a Clônia, Zingra... Não pode. Não pode. Pra mim pode. Mas ocorre. Ok. Pra mim tá tranquilo. No meu eu tô... Pra você como assim? Na minha região é um problema? É errado, é um problema. E na minha não, né? Zamora é de terra sem lei, né? Zamora é Hiperbórea. Hiperbórea não é escrava disso. É só lá no meu lado leste, só na minha quebradeira deserta. Mas ela é da Rússia. É a maioria lá. Ali o que não, pode existir é aquela escravidão por dívida. Por dívida. Só. É porque, mas tipo, o que o outro capitão tá falando é de tráfico de escravos. Não, pra mim tá tudo bem, até porque tipo, eu faço sacrifícios humanos. Então, tipo, eu não tenho, acho, muito apego a. A vida de pessoas. Eu preciso de servos, eu não vou ser muito contra a escravidão no momento. Bom, vamos lá, vou adicionar uma colher de areia no meio da sopa aí. Enquanto vocês estão conversando, né, chega uma terceira pessoa indo em direção a outra barcaça. Tá? É a pitiquinha. E para diante de vocês e olhando curioso, né. Escuta, os dois capitães começam a debater. Ele vira para vocês. Escuta, eu ouvi vocês dizendo a respeito da ilha de Ortenco? Pois é. Parece que tem uma expedição para lá. Você também quer ir? É para onde eu pretendo ir. Eu tenho um mapa para lá. Vejam, o meu pai já tem cerca de um mês que ele foi para essa ilha para buscar tesouros e não retornou. Seu pai não é o Zurique, não, né? Quem? Zorik. É o cara que eu tenho que me matar. Eu posso começar pela linhagem, né? Fuego! Você diz Zorik, o comerciante? Isso. Daquela casa pegando fogo? É, bem isso. Fuego! Fuego! Não. Foi o homem que contratou meu pai pra... Zorik foi o homem que contratou seu pai? Sim, ele contratou meu pai pra... Será que ele morreu queimado? Levá-lo... Ah, pra levá-la. Até essa ilha em busca de tesouros que esse homem está falando. Mas eles não retornaram. Vejam, o mar é perigoso. Cheio de piratas das barachas. Eu temo que algo de ruim possa ter acontecido com meu pai, mas... Eu tenho um mapa que ele deixou uma cópia comigo e eu... Quero ir atrás dele pra encontrar e resgatar meu pai. Você não quer ir com a gente? Se mostrar ele pra lá, você não, quer ir pra lá. Eu não confio muito nele, eu prefiro ir sozinho. Se vocês pudessem me ajudar, eu não tenho muito a oferecer. Posso mas... ver o mapa? Não, está comigo, está no meu barco. Achei que ele ia botar na casa do cara. Leve até lá. Cara, eu acredito que nem precise jogar a intenção dele, porque toda a primeira impressão eu teria que ficar jogando. Mas se quiser, eu jogo. Não, entendeu? Não acho. Tô sendo sincero. Posso? Você poderia me levar? Posso mostrar o mapa pra vocês? Se vocês puderem me ajudar com isso, eu não tem ninguém pra me acompanhar nessa viagem, não tenho dinheiro pra oferecer promessa de riquezas que... Até porque se a gente for pra lá, a riqueza é o que tem na ilha, depende de se a gente for em qualquer barco que vá pra lá, independente do que o cara promete, é o que a gente conseguir pegar lá. Sim, sim. Bem, eu vou lhe mostrar o mapa, vem comigo. Demora, se qual que é a embarcação dele? É a Maitecuta. É a GG. É a GG. Eu tô sem, a gente vai ter que remar. Ah, tá sozinho. Ah, ocasionalmente. Quando não tiver vento. Ah, quando não tiver vento? Ah, não, vento é. Ô, louco. Pra usar magia, vamos ter que remar. Vai gastar determinação, vai ficar biruli baby das ideias, mas não vai remar. Quando não tiver vento, sempre vai ter vento. Quando eu tô olhando pra ele, cara, só vou fazer um stealth pra eu olhar o mapa, uhum, de novo, o meu mapa que eu tenho, pra ter uma ideia de como ele tá, guardo ele e vou até ele junto depois. Certo, ele vai e mostra o mapa pra você. Você vê um mapa que conduz até uma ilha. Tem algumas milhas náuticas ali, algumas indicações que marinheiros conseguem entender completamente. Tá? Não são assim, familiares para você. Mas você consegue identificar o continente, as Ilhas Baraxas e uma ilha perdida no... mais de uma ilha perdida no meio. Tá? Existe um pequeno arquipélago perdido no meio do oceano e uma dessas ilhas ele marca como Hortense. É o mesmo símbolo que está na minha também marcado ou não? Como assim? Na minha tinha um X também numa ilha. É o mesmo símbolo? Então, esse mapa é o mesmo local. É o mesmo local. O mapa dele é mais completo, tem outras coisas mapeadas ali. Hã? Dá pra levar o cavalo perto dele? Apertado, mas dá. Quando ele sair de lá, ou ele não tiver uma vista, eu quero trocar o mapa. Você consegue. Consegue, você põe outro mapa no lugar. Como é seu nome, jovem? O cara não consegue me ver, sempre um cara de capuz. Argis. Ingares é o nome do meu pai. Isso vocês já estão voltando. Ingares, né? Levioso. Ô, Argis. Vocês já estão retornando, sim, né? Argis. Vocês estão escutando essa conversa. Não, né? Me leve a mal. Mas eu ia com ele por questão do barco. Mas caso esteja lá, estaremos todos juntos. Você e os outros. Tá certo, eu compreendo. Bem, obrigado de qualquer forma. Bom, ainda há uma esperança, porque meu pai foi com. Não foi sozinho. Ele tinha uma tripulação e tinha um herói renomado do reino junto com ele. Espero que ele esteja vivendo. Se vocês forem realmente até essa ilha e o encontrarem, diga que eu estou à espera dele. O nome dele é Engares. Mas você não vai pra lá? Bom, vou tentar ir, mas não sei se eu vou conseguir. Você precisa de quantas pessoas aí? Jeff, eu quero fazer uma trinca. Umas 12 pessoas seria o suficiente, 15, 16 no máximo que caberia no barco. E você tem quantas? No momento só eu. Meu amigo, esse me dificulta aí com você, né? O que eu posso fazer? Ninguém quer viajar comigo. Ah, qual é o nome dele? Argis. Argis, eu sei que você não confia e tem as dúvidas sobre... Eu olho pro outro capitão, que é o que a gente tá... Mas pelo que eu vejo, o seu cenário não é tão favorável, nem o seu barco. Vamos fazer um trato. Você vai conosco junto com o Capitão Arthur, que é um barco mais seguro e acredito que a tripulação já está preparada. E se seu pai estiver vivo, junto com o Zorik, protegerei-o até trazê-lo de volta. Você tem a minha palavra. Acredito que você viu nossos combates, então... É, ele parece ser competente. Agora parece uma mal penal aqui. Não quero dinheiro. Seu. Mas eu gostaria que você nos devesse um favor. Guarda a costa de graça. Para algum dia que a gente precisasse. E a gente pode ser que não seja necessariamente eu. Quem que irá te procurar em algum momento da vida? Eu preciso conversar com ele, então. Com ele? Ele aponta pro Capitão Arthur. Não, tá todo mundo aqui, a gente tá junto. Eu olho pro Arthur, ele irá conosco. Ok, Arthur? Ora, mais um? Sempre bem-vindo. Eu olho... Então, jovem, Eu olho pro menino de novo. E quanto tempo vocês precisam ficar na ilha pra voltar? O suficiente pra gente encher essa barcaça. Eu olho um mês, então eu vou, então. Você está dentro. É só um minuto. Ele começa a conversar. Né? A preocupação dele é a seguinte. Tá. O Arthur Tim, ele tá indo pra caçar tesouros, não pra resgatar pessoas. E a preocupação dele é, e se o pai dele não chegou na ilha? Ou e se o pai dele foi pra uma outra ilha? O cara vai auxiliar? Não. Não. E aí, na conversa, na negociação, ele fala que ele não quer tesouros. O que ele conseguir pegar de tesouros, ele deixa pra partilha do navio. E pede que, se for um desvio curto, que façam esse desvio curto para resgatar o pai dele. E se não encontrar o pai dele, para deixar ele com um bote do navio, para ele continuar procurando pelo pai. E aí ele concorda em viajar nesse navio. Eu só dá uma negociada. Na conversa, enquanto ele está conversando, né, você escuta ele mencionar um nome. O nome que você está procurando. E aí você descobre que o pai desse rapaz, ele foi contratado pelo comerciante rico para ir buscar tesouros. E o comerciante rico contratou um espadachim famoso do reino, o mestre espadachim, como um guarda-costas. Então ele tinha uma tripulação, um guarda-costas, e eles foram buscar esse tesouro e não retornaram. Então, todos os objetivos de vocês convergem para essa jornada ao mar. Porque é aí que acontece a aventura. A Mão Negra é uma organização do certo. Aí, bom, cutscene. Aí vocês têm três opções para vocês escolherem, porque é no mar que vai acontecer a aventura. Okay. É, não, a gente já tá no, né, do intermediário. Intermediário não, o grande? Não, o grande é combater escravagistas. Sério que aquele barco é maior? Não, esse é esse? Não, verdade, esse é grande. Esse é o maior. Esse aqui, ó, o Imperator é maior. Olha o tamanho desse bagulho. Ah, ele é mais comprido, mas esse é mais estruturado. Remar. Eu não quero ter que remar, eu quero um barco aberto. Esse é mais estruturado, né? Essa vela são duas velas. Eu não quero ter que remar, eu quero um barco a vela. Cara, eu tenho, ó, eu tenho músculo 6. Você acha que eu quero remar? É porque esse aqui é um barco de guerra, esse aqui é um barco comercial. Nós vamos no barco comercial. A gente tem uma magra, uma macumbeira ali, bruxa, sei lá. Não, eu tô falando que são, tipo, objetivos diferentes. Ô, Jeff, a única coisa que eu vou fazer... Tem homens pra remar. É, pra homens. Eu preciso, eu vou deixar... Ainda bem que eu vou deixar... Você não é homem? Eu só preciso dar uma adagada, tá? Eu vou... Dar uma adagada no remo. Eu vou reportar isso pra Mão Negra, tá? Ah, mais fácil. Essas são as três naus. Ah, mas esse não é tão pequeno também não. Não, não é tão pequeno. Esse aqui é maior, mas... É, mas dá grande. Pra ir naquela não, não, mas aquele lá tem que remar. Vamos nesse que não precisa remar. É, na teoria esse aqui é mais rápido, né? Tem mais remos. Esse aqui é mais dependente do vento. Outro. Mas, não, mas vento a gente tem. Tranquilo. Aí nesse também tem, tá pegando gente. Fogo, tudo. É, o tamanho do arco, né? Também. Mano, eu passava as mensagens pros líderes periódicos. O terremoto não é vento, é terra. Filho do rapaz, pegou, o rapaz vai estar no lugar, não tá aqui. Mas eu fiz um estrago na casa dele, como pra ele ver. Eu vou deixar um símbolo da Mão Negra dentro, tá? Colado. Eu vou pintar, eu sei que depois que pegar fogo, eu vou marcar o símbolo da Mão Negra ali. Só pra saber que foi. Beleza. Bom. Marcado. Enquanto vocês estão conversando, a loja do cara pega fogo. O capitão ele olha espantado para aquilo. O rapaz ele olha para aquilo, a loja pegando fogo. E ele fala: isso é um mau presságio, só pode ser. Fica meio cabisbaixo, mas ele concorda em ir com vocês. Isso é mau presságio. Isso é inédito. Ele concorda em ir com vocês no Lazarus. E aí pessoas vão tentando apagar o fogo, mas é inútil. Inútil. Espalhou óleo, tudo ali por dentro. É inútil. Eles tentam de todas as formas, não conseguem impedir o incêndio de tomar aquela loja. O máximo que eles conseguem fazer é molhar as construções vizinhas para impedir que elas peguem fogo também. Tá. Tá, isso... Eu faço de tsunami ali e apago. E apaga a gente. Isso eles conseguem fazer, tá? E assim, em poucas horas, então, tá pronto o Lazarus pra partir com vocês. O Galeus, o capitão combina e põe o Galeus a reboque. E leva junto o reboque. É, porque se o cara quiser. Ele vai. Se o cara, na hora que ele encontrar ele o pai dele, se ele quiser se separar. Ele já é sozinho. 16 pessoas. É. Tá, antes que vocês partam, vocês veem que o Imperator ele vai reunindo tripulação. Monta a tripulação. Começam a remar. O navio vai, se afasta. Some o oceano. A Galeusa é colocada no reboque do Lázaro. E depois de algumas horinhas, vocês estão prontos para partir. Vocês têm mais alguma ação? Ou podemos ir ao oceano testar as regras de combate? Oceano testar as regras. Eu só gastar, comprar umas coisinhas, já vai ser uma viagem. Eu vou gastar um pouco mais de dinheiro para suprimentos mágicos. Certo. Ali. Eu vou preparar então as coisas dos meus venenos. Agora que eu vou andar com os venenos nas adagas, que é fumado também. Beleza. Eu só vou deixar uma carta pro meu rei. Ok. Avisando, estou partindo de viagem. Se precisar, desprecise. É, já me chama. No meio do mar. É, tipo, estou viajando. É como eu já passei. Quando retornar, entre em contato. Beleza. Passei as coisas pra mão negra, então. Beleza. Eu acho que é isso, gente, por hoje. É uma introdução pra gente sentir um pouquinho do jogo. É, tem muita coisa que a gente precisa lembrar nas próximas sessões, dano extra, tudo mais. Então, agora vamos conhecer um pouquinho do lado Conan Pirata, que é uma viagenzinha no mar. Então o dado é. Aqui é dado F, esse mais um e mais dois. São dados. É. Dados. Ele desenha uma fênix, se você quiser desenhar uma fênixzinha aí. É. Se não, põe CD. Combat Dice. Ah, não, mas já, ou mais já, um D. Mais um D. D, mais D, é. D6. Cara, mas agora. Você tem ideia, meu ladinho ele bate mais forte a distância do que a melee. Olha. Mas a ideia do assassino é a distância. É jogar adaga, mas é só arremessar a adaga. Sim. Mas é que é. Cadê longe? É que a adaga. É que então, mas arremessável, a arremessável, a faca arremessável, é o bom dela é saraivada. Porque pra ser dano corpo a corpo, você tem que ter músculo alto pra ter dano extra. Pra mim não precisa também, porque o assassino, a segunda habilidade dele, que é a terceira assassina, a segunda você troca. Se sua arma for Raiden, toda arma vai ser Raiden, porque você quer esconder normalmente. Ela se troca o combate por furtividade. Não, tô falando de combate, falando de músculo, é dano extra em ataque. Ah, sim, sim, sim. Pra... É que então, mas o tanto, pelo que eu entendi, o assassino combo do Ladino é jogando esses buffs, que buff, né? Ele bate, não bate com força bruta igual os dois. Buff é caça-vampiro? É que é bom o músculo, não, se fosse fazer o músculo, você faz com o músculo lá em cima alto, porque você tem vida, você tem pancada. Ah, porque o coordenação dá dano extra em ataque à distância. E o músculo é dando esse e dá corpo a corpo. Eu achei isso fumado. É o Rogue, que troca força por agilidade, basicamente. É o Rogue D&D. Você muda os ataques, só que é específico para arma que se esconde, né? Nesse caso, né? Porque elas têm menos dados de dano. É maionese? É legal. Pode ser. Tem um pouco de dólar. E aí, vai jogando? Vamos jogando? Você não vai comer? Também. Vai jogar, vai. Catan, Naval. Você quer encerrar o RPG aqui? Vamos encerrar, né? Esperar os outros depois. É, vamos encerrar porque... Já deu pra mim. Ah, não, é. Cara, mas é... Feitação. Só muita coisa pra lembrar. É, tem bastante regrinha. Vamos lá, vai. Vamos ser legalzinho. 200 de XP pra todo mundo. Já, tô, ah, já você gastei. É zero. Mas já tem bagulho fumado. Agora você ativou um talento. A gente já pode comprar coisas, amor, ou não? Pode. Posso comprar um feitiço ali? Pode. E eu não sei quanto que é o gasto de XP. Então, mas agora deixa eu fazer um negócio. Tô decorando os talentos, então. Hã? Onde é? Quê? Nada, esquece. Quanto que upa? Não upa, é igual a vampira. Ah, quando ganha talento de novo? Comprando. Quando você compra. Com XP. Não ganha, você compra. Com XP. Então agora eu ganho talento? Não. Não, mas e os outros? Não, você já gastou. Você já gastou os seus 200. Isso que não precisa de XP. Não, então não, todos acho que precisa de XP. Ó. Não, o da básico não. É, porque aí não compensa eu ter gasto. Eu tenho um talento a menos que vocês, então. É isso que eu quero entender. Você quer parar de especular e ouvir? Incrementar atributo. Não. Um atributo pode ser aumentado em um ponto ao se gastar ponto de experiência igual a 100 vezes o novo valor do atributo. Por exemplo, aumentar músculo de 7 para 8 custa 800 pontos. Nossa! Nossa! Por que a gente ganhou só... Sente um pouquinho aí. Quanto que é o normal? 150 a 300 por sessão. É, o novo valor do atributo vezes 100. Atributos não podem ser aumentados acima de 14 pontos. O máximo para seres humanos. Além disso, aumentar no atributo com gás e pontos de experiência não fornece talento e linhagem ancestral. Quem agora pegou, não pegou. Quem não pegou, não pega mais. Beleza. Melhorar perícias. Melhorar uma perícia. O jogador deve se decidir se vai aumentar a especialização ou foco. Cada tipo deve ser adquirido separadamente, mas cada nível de melhoria custa a mesma quantidade de experiência. Melhorar perícias exige pontos de experiência igual a 200 vezes a nova graduação de perícia. Cara, por exemplo, a perícia que vai passar de 1 para 2 custa 400 pontos. Cara, as coisas. Achei caro também. É porque vocês já começam roubado, né, pra caramba. Que isso, então, na real, eu não compensava ter pego esse porque eu fico com um talento atrás. Por que fica com um talento atrás? Porque todo mundo ganha um talento extra. Sim. Grátis, ó. Eu ganhei um talento extra que eu tô gastando meu XP agora que eu ganhei. Então, pega um talento extra, fica de boa. É, vou pegar um, pode pegar um livro? É, então, pega um talento extra, tá certo. E agora você pegou esse comprando. Ah, e aí os talentos custam quanto? Desculpa que eu ouvi só os... Não, ainda não falo. Calma, você adquirir talentos. Talentos variam em custo com base em onde eles estão na árvore de talentos. Okay. Em geral, os talentos mais baixos na árvore custam mais que os talentos no topo da árvore. Além disso, muitos talentos têm requisitos, como ter um certo nível de especialização ou possuir outros talentos ancestrais. O primeiro talento de qualquer árvore custa 200. Os outros talentos custam 200 pontos de experiência para cada passo além do primeiro. 400, então, por exemplo, ó. Corajoso, 200. Superstição saudável, 400. Abençoado, 600. Eu acho que tem aqui, também, ó, 600. Calejado. Calejado, 400. Aqui, 600. 400. Aqui, 400. É assim que funciona. Tá. Seria mais fusão. Seria mais fusão. Então, tudo claro. Não, não. Desconto de foco em perícia. Treinar o foco de perícia representa um conhecimento profundo especializado naquela perícia. Essa dedicação e intenção é mais fácil para o jogador melhorar ainda mais. O custo para adquirir talentos de uma árvore de talentos em especial é reduzido em 25 para cada graduação de foco que o personagem tem na perícia dessa árvore de talentos. Perícia é 200 vezes habilidade, quer dizer, atributo 200 vezes. Próximo nível? É, próximo atributo nível. É 100 vezes o próximo nível. Sim. Cada foco reduz em 25. Eu vou mandar no grupo aqui. 1.500, velho.